Bozano oferece o desodorante Bozano Extreme, com 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bom, agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800 727 0317. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começando o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. Boa tarde, pessoal. E aí, beleza? Boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Estamos no ar mais uma vez com o Estádio 97. Mota, sua voz está saindo, Mota? Alô? Alô. Agora sim. Isso. Alô, boa noite. Muito bem. Olha o Benja mandando SMS aqui do carro. Infelizmente, sim, está saindo. Nossa, esse cara é um bandido, hein, Mota? Ele não gosta mesmo de você, cara. Nossa, que agressividade. O Benjamin não gosta mesmo gratuito, de você. Gratuito, hein? Gratuito. O melhor é que o Benjamin já mandou o WhatsApp antes de você. É muito rápido, né? Que o 4G tá voando. O 4G, eu acho que se for investigar num passado muito distante, a gente vai descobrir que Mota e Benja têm um DNA, o mesmo DNA. Não. Em outras vidas, era um casal, eu acho. Eu posso em outras vidas? Eu acho que em 1902, por aí... Era um casal, o Mota andava com Não queria um falar essas coisas, na rua. É chato falar essas coisas no ar, mas... Você acredita madeirava. Em vidas passadas, Mota? Acredito. Então você... volta pra o vida. O Benja é meu karma. E você vê possibilidade de, em vidas passadas, você ter tido um relacionamento mais íntimo com o Benjamin? Sim, eu fiz ele sofrer muito. Você fez ele sofrer muito. E eu tô pagando, né? E nessas vidas passadas, o que ele teria sido seu, por exemplo? Sua esposa? Você foi o homem dele? O capacho. O Benja... O Benja teria sido um escravo seu? Não, o Benja foi o marido. Eu era a rainha do Nilo. Mota, exatamente. Ele era meu capacho. Ele ficava me abanando, limpava meu pé. Por isso que hoje ele te tortura tanto. Não, eu sou médium. Eu já vi tudo isso no sonho. É verdade? Sou. E eu já vi isso no sonho. O número da Mega Sena. O Mota. Não, mas o Mota, você não sabe. Não, mas verdade, não tem nada a ver com isso. Médium não é vidente, cacete. E o que aconteceu? O Mota era a mulher do Benja. E traiu o Benja com o pai do Benja. Caraca, velho. Sério? Em 1901. É mesmo? Nem eu lembro disso. Verdade, mas... na Espanha. Pelo menos eles eram... Na Espanha? Espanhóis. Eram espanhóis? Você não gosta disso? Não gosta da Espanha? Você não torce pra time lá? Era Benjamin Baqueron? Ele pegou um pai do Benja. Aí o Benja até hoje guarda isso, entendeu? Que você vai, ele não conseguiu se resolver. Não é espírito de luz o Benja. Não. Não se resolveu e veio trazendo. Ele venera o capiroto, né? Ele e o Casão. É verdade. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. Bento! Opa, obrigado. E aí, Bento, tudo bem, tudo Bento? Tudo bom. Tá tão feliz e você, hoje, né? Também, obrigadão. O que você foi em vidas passadas, seu Bento? Cara, eu acho que eu devia... Eu era negão, cara. Você era negão? É. Por quê? Não sei. Porque... Gosto musical? Exatamente. Que gostoso! É, eu acredito que eu deveria. Eu acho que eu também fui. É, não, também. Porque eu tenho certeza. Eu tive um insight aqui do seu Bento. O seu Bento, ele foi um cara que trabalhava no meio do mato a favor do Pablo Escobar. Ele é um dos laboratórios. O seu Bento que organizava. Mas o seu Bento já era vivo. Não. Foi logo depois. Ele morreu e já nasceu de novo. Louco, já morreu? Já nasceu. Reencarnou assim, rapidamente. Caramba, rápido, foi, na sequência. Ué, que ano que você nasceu, seu Bento? 76. Aí, ó. Ele entrou por uma 73. Cova aqui e saiu por um útero ali. É, exatamente. 73. Ele viu a luz, saiu correndo e pulou na luz. Muito bem. Agora, então, vamos aos times que estão na luz. Na luz? Na luz, é. Na é. Luz? Tem um na só. Luz? Quem tá na luz? Não. Eu apontei lá, mas é aqui, ó. O segundo aqui, ó. É nós. Vocês. É nós. Vocês. Fala do líder. É o Palmeiras. Fala do líder. Não tem Palmeiras conversa fiada aqui, não. Palmeiras está na luz. Espera. Aqui tem camisa pra caraca. Tá? Calma, Domingo. Então doa, Domingo. Desculpa, tem que falar mesmo. Calma, Domingo. E todo mundo tem que chupar aí. Ficou todo mundo torcendo contra. Que vai perder a liderança. Não vai perder, não. Eu tô nojento. Não perde mais, não, essa porra. Teve aí. Jogo ontem, eu nem vi. Não vão perder. Tô torcendo contra o senhor. Teve jogo ontem. Lógico que havia. Foi lá no teve jogo Twitterzinho ontem. Lá tava vendo, tava quente. Aonde? Pega aí um tweet meu, aí, seu vacilão. Quando você tá grande. Pega aí, pega o Twitter aí, seu vacilão. Passou, viu, RG? Tá vendo, tela quente, é o vacilão. Esse e o Benjamin lá, os dois torcendo. Nem sabia que ia ter jogo ontem. Enquanto acabou. Fala aí de nós. Ontem, quem foi quanto dormir? Foi? 5-0? Ontem quem foi não importa, dormir? O que vale é 3 pontos. Eu não sei quanto foi o jogo, não ontem vi. Foram dormir chorando. Quem? A mulherada. Mulherada? Corintiano. Além das São estrelas. Paulino, porque a mulherada tava vendo a culpa das estrelas lá. A culpa das estrelas. E corintiano e São Paulo. O que é a culpa das estrelas? É o filme, passou entendeu? Ontem o filme. Ah, vocês viram que a mulher chora, quente, mas não vi o nome. Eu não vi o nome, é aquele filme triste que tá passando. Não, esse filme aí é muito triste. Chora, velho, é muito chora muito. Triste. Não, parei, eu cortei fala metade. Do Palmeiras. Eu nem vi metade só, mano. Eu nem assisti. Parei. Mas é isso aí, Domênico. Então, o Palmeiras ontem, bela vitória. Certo. Né? Terceiro gol, um golaço. Golaço do Zé Roberto. Gol, pelo amor de Deus. Não. O gol da rodada é o gol do Zé Roberto. Sim, mas ele um e quadrado, olha, aprendi com Jesus no quarto. Mas na hora que empatou ali com o Santa Cruz... O time foi bem, com aquele Xavier que quase não tem jogado bem, mas ontem foi que nem um preciso no lançamento. Meteu o Roger Guedes, que de canela fez o meio gol. Meio canela, né? Meio canela. Tava impedido, né? Tava nada, tava atrás. Cala a boca. Sai, tava Domênico. Impedido? Quero dizer aos senhores o seguinte, foi um jogo que não foi nada fácil, apesar do Santa Cruz estar ali tentando suas últimas possibilidades de se sustentar na primeira divisão. Já foi, né? Os caras vão no limite. Eu acho que ontem foi o par de terra, né? Ontem foi. Você percebeu, depois que acompanhando depois do jogo lá com o grafite, acabou a grafite ontem, da grafite tava realmente bem desanimado. Tava meio apagado o grafite, né? Eu acho que os caras agora jogaram a toalha, não tem mais o que fazer, né? Porque é o seguinte, eles têm 23 pontos, RG, eles precisam de 46, né? Vai escapar, que não, é uma nota 45 ou nota quarta. Esquece, velho. Pô, tem 30 pra ser disputado, velho. Os caras não podem. Tem que ganhar quase todos os jogos. Sinceramente, o Santa Cruz e o América já foram. Fazer campanha de campeão, velho. Exatamente. Agora, o gol do Reserva que tá passando nesse momento no nosso site lá, pra quem tá assistindo, uma pintura, né? Uma pintura de um gol sensacional de um cara com a experiência do Zé Roberto, tocando, dando um toquinho por cima do goleiro, sem se assustar, aquela coisa toda. Lindo. Agora, gol, né? Tem alguns detalhes da partida que me deixam, às vezes, preocupado e, em outros momentos, muito otimista. Preocupado, por exemplo, quando estava ganhando o jogo de 2-1, em que o jogo estava dominado e o Jean faz um pênalti absurdamente bobo. Absurdamente bobo. O cara tava de costas. É verdade, isso você viu? Ruim. Não vi, tu. Não vai passar agora, você vai ver. Você vai perceber que foi um pênalti realmente. Não passou, não. Ainda tá aí no. Não é isso aí? Agora são partes do segundo tempo. Como eu acesso pra ver o gol aí? Mas é o primeiro tempo ainda. 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Pera aí. Segundo tempo é agora. Começou o segundo tempo no nosso site ali, então tá passando. Não, já acabou, momentos. Tá 1-0. O jogo foi ontem, Dudu. Tudo bem, os melhores momentos, Benjamin. Presta atenção no que eu tô falando. Você falou que vai começar o segundo tempo. Presta atenção no que eu tô falando, trouxa. É que você falou que vai começar chegou o segundo agora, tempo do domínio. Não, eu tô sentado aqui. Primeiro o senhor dá boa tarde, o senhor chegou depois. Mas eu aprendi que depois que chega, você tem que dar boa tarde pra todo mundo. Eu não aprendi. Assim, ele é mal educado. Então aprende agora. Não quando é o Xanatová? Sou velho pra aprender. Mal educado. Xanatová. Mal educado, o senhor é mal educado. Quando é o Xanatová? Domingo e ontem. É, foi ontem. Foi ontem? Você comeu mel? 5.777. Vocês estão bem lá, já estamos voando. É a semana do mel? Você come mel lá? Não, não é a semana do mel. No jantar, semana do mel? Você come maçã com mel pra ter um ano doce. É. Semana do mel. Dudu. Bom, então, pra concluir aí, né? Bota, o preconceito. Aí é o primeiro gol, aí é o gol de empate, tá passando o gol do empate dos caras, né? O primeiro, né? O primeiro empate. É, 1-1. Aí é 1-1. Tá 1-0, 1-1. Não, belo gol, Dudu. Não sei quem é o Arthur. Rapaz. Arthur. Arthur. É, belo gol. Arthur. Ali. Bem na bola. Arthur. Agora, o que não pode acontecer é Arthur ganhando o jogo de 2-1. Já entendi, vovó. Arthur. O milionário, não. Sedutor. Não é. Também não. E aí o Gabriel perder esse gol inacreditável, né? Na cara do gol, o goleiro fechou bem o ângulo ali. O Gabriel também não tinha. Pra levar ele no fome zero, hein? Ele tentou resolver ali, vovó. Você também foi mérito do goleiro, hein? Corneta muito, vovó. Mas foi mérito do goleiro. Ele tocar mais a bolinha, né? 2-1 pro Palmeiras, o gol do Banana. Já a terceira vez que ele faz lance assim, não toca pra trás. E depois desse gol aí, a coisa tava dominada, né? Tava tudo tranquilo. Mas aí, o Jean, o Banana. O Jean, mas também, depois de fazer 3 ou 4 lambanças que quase complicou o Palmeiras. Qual o nome dele? Leandro Pereira. Ah, ele é Leandro Banana. A gente fala banana, ele não gosta de banana, né? Não. Eu gosto. Você gosta de banana? Olha lá, o pênalti quem não gosta, um pênalti absurdamente bobo. Olha aí, ó. Grande área, o cara tá de costas pro gol e o Jean sobe com o joelho nas costas. Mas do grafite não foi. Que o próprio grafite falou que não foi. Não, vai botar de novo aí só. Eu sei, tô vendo outro. Mas falando do grafite. Falando que o pênalti do também não foi. O Sérgio Lobo voltou. Absurdamente, olha isso. Aí, ó. O cara não ia fazer nada ali. Aí, ó. Pra que isso? E deu assim, dá chance ao adversário. Olha, é que eu não vi o jogo, Domenico, mas o Keno deitou nele também. Tudo bem, mano, mas ali ele não ia fazer nada. Não, sim. Não era o Keno ali. Olha, ele levou cartão no cega. Você não viu o que eu disse? Me lembrou o Keno durante o jogo deitou no Jean. O Fagner num pênalti que ele fez bobo assim, que não tinha absolutamente... Não ia acontecer nada. Não, mas o Fagner era campeão em fazer pênalti bobo. E aí o grafite bateu bem, o goleiro num lado, a bola no outro, né? E aí o Palmeiras teve um pouco de complicação. Mas o que me deixou um pouco mais otimista é que o Palmeiras, nas duas vezes que o Santa Cruz empatou, ele teve a calma, a tranquilidade de colocar a bola no chão e fazer os seus gols, né? E poder virar a partida de novo. Virar não. Ficar à frente do marcador, né? Esse terceiro gol aí também o goleiro deu uma confessada, hein? Por mais que tenha sido queima-roupa, velho. Contrapé, né? Pegou no contrapé do goleiro. O Roger Guedes bateu meio mal nessa bola, né? Não, mas é contrapé do goleiro. Ele pegando errado, ele matou o goleiro. Tá cara a cara com o goleiro? Você vai falar que a culpa é do goleiro? Não, não pegava. Ué, se fosse o Walter, defenderia esse chute aí. Hã? O Walter defenderia esse chute aí. Pegou na orelha da bola, velho. Pegou de cascal, pegou de fianco ali, velho. Fianco. Eu acho que ontem, o que me deixa preocupado é esse tipo de lance bobo, né? Se é contra um time de mais habilidade, que não jogou o Mina. Atlético Mineiro, que a gente vai jogar ainda, o Palmeiras poderá ter complicações, entendeu? Hoje o Santos também, na Vila. Não, também é um jogo complicado, não pode bobear, né? Vou te dar uma informação ontem. Ontem à noite. Coffee no Palmeiras. Conselho de Orientação Fiscal. E ficou pronto o hotel que o Palmeiras estava fazendo lá no CT, que é para os jogadores. Dizem, eu não fui. É o Porcoim. Que uma coisa assim absurda. De outro mundo. E aí estavam apresentando, o Paulo Nobre apresentou, ficou um custo esse hotel lá de 9 milhões. Certo. Que barato, hein? E ele falou que... Ô, Luciano, é barato? E o Paulo Nobre teria dito na reunião do COF ontem que isso aí é um presente dele do final de gestão do Palmeiras. Que o Palmeiras não era para pagar. Ele estaria pagando do bolso 9 milhões a construção do hotel. Então, mas de fato, presente de final de gestão. Então, mas não. Aí que tá bem já. Assim me disse minha fonte. O projeto não era o Palmeiras pagar isso. O Palmeiras ele tinha um parceiro, que no caso aí, inclusive, tá brigando com o Palmeiras aí também, que arcaria com o custo dessa reforma aí. Ele, e por falar ele em processo, faria esse processo. O Palmeiras todo ganhou hoje aquele processo da W Torre em relação às cadeiras. Mas é definitivo já? É. É, não ou tem. É instância? Eu acho que é instância. Não, é uma corte arbitral. É definido. Que eu saiba, não tem instância não tem nenhuma. Não. A J Torre até escreveu o bilhete. Instância alto da série. Mas enfim. A J Torre até escreveu um bilhetinho dizendo que vai fazer tudo certinho. Um abraço pro Eloy. Então, mas com relação ainda ao hotel, O Paulo Nobre, a obra estava paralisada e ele mesmo falou, não, pode continuar a obra aí que o que faltar eu ponho do bolso. E então o Palmeiras não teria que pagar, porque existia um acordo aí que não foi cumprido e o Palmeiras não teria que pagar nada. Mas a frase dele no ontem na reunião do COF teria sido essa. Fazer então, média, né? O média, ele pagou. Então. O média. Ter, podia ter falado, foi uma doação anônima. Para, mano. Vai, que ridículo. Acho que é lógico. Meu Deus, como você é ridículo. Você critica também. Agora você vai dar 9 milhões lá e você acha que não vai querer colocar... Chamar o seu nome. Né? É o maior presidente da história do Palmeiras. Vai ter o nome dele, né? Rico, é. Vai ter o nome dele, Hotel Paulo Nobre. Ah, mas vai botar o nome de quem? Do Mustafa? Ele que fez? Segundo o Cuca ontem, foram 3 pontos de ouro, né? 3 pontos muito importantes. A gente fica feliz, é verdade. Porque é o seguinte, faltam 10 rodadas para acabar o campeonato. Para o Palmeiras, faltam 9. O Palmeiras tem uma rodada na frente de todos. É. Apesar de ter o número de vitórias, sombra uma a mais que o Flamengo, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder. Sim. Esse número é igual, porém o Palmeiras tem 12 gols. 12! 12 gols! 12 gols, ai, a mais que o Flamengo no saldo, mano, entendeu? Sim. Pra 12. Tirar 12! 12! 12! Pra tirar 12 gols! Ó. Não é fácil, não, hein? O que você tá fazendo? É 12. 12. Então, isso 12. É virtualmente, Domênico Gato. Coloca o Palmeiras aí com 4 pontos de vantagem. Porque, mais ou menos, né? Porque 3, não, né? Não, 4, de fato, 4. Porque pra você conseguir tirar essa diferença toda, em poucas rodadas aí, 10 rodadas, você precisa tirar no mínimo um gol por rodada. E olha, quem não tá assistindo hoje o estádio, né? Não tá vendo, então, mas o Domênico já tá usando até uma faixa. Isso coloca virtualmente o Palmeiras com 4 pontos de diferença, né? Agora a gente fica felizinho agora. Você tá feliz, Cuca? Na hora que o Janzinho subiu, eu falei, que merdinha que você... Não, fez uma merdona, não é merdinha, não. Tem merda pra cacete. Às vezes tem jogadores que tomam certas atitudes, você não entende, fica, né? Agora a gente fica com o joelhinho machucadinho, é o tempo inteirinho, sentadinho, igual caipira, já viu? Pode. Já fica assim, ajoelhadinho, igual caipirinha. Tomar cuidado com esses lances aí. A calcinha vinho, né? Bonitinha, fortinha. A gente fica, agora tá dando certinho, viu, Benja? Obrigado. O Benja que vendia como o maior pé frio do futebol brasileiro, o Cuca. Não ganha nada. Ele ganha Libertadores, pô. Mas você não lembra que o Benja falava que ele não ia ganhar nada? Não, eu falei que ele não ia ganhar, eu falei que ele não ganhava nada. Hã? Pô, mas ele ganhou um monte de campeonato aí. Não, então, quando ele foi pro Atlético, ele ganhou. O Cuca se tornou um treinador aí disputado, a top aí, depois do Atlético Mineiro. Até antes ele não era disputado assim, igual era disputado, hoje. Não era disputado, mas eu quando... Vocês vão lembrar, se pegar a gravação é só ver. O Beluso não era nem presidente do Palmeiras, ele vem aqui... Numa das entrevistas, eu falei pra ele que eu gostaria de ter o Cuca como treinador. Ele também gostaria de ter o Cuca como treinador. Sempre achei o Cuca um bom treinador. Todo mundo o São Paulino adora o Cuca, ou não? Quem não quer um Cuca? O São Paulino acha que o Cuca... Não, eu não sei se é o São Paulino. Eu acho que não, mas eu gosto. A maioria diz, né? A maioria elogia o Cuca pelo time que ele montou. É que ele montou lá atrás o time campeão. Se o Leandro tivesse sido campeão, ninguém ia falar nada. Mas o Leão foi montou. Campeão no São Paulo, aí depois mas é o Cuca que montou. Se mas o Leão tivesse sido campeão, não iam falar nada. Aí mas não que é o montou Cuca. O time. Então, mas aí o time foi campeão. Se não tivesse sido campeão, ia falar que é o Cuca, não. O Leão que não foi. Mas quem montou o time? Mas aí não vamos esquecer. O Leão não tem mérito nenhum. Mas o Cuca chegou. Não, mas ninguém tá falando isso. Aí tá falando quem montou o time campeão. Foi o Cuca. Perdeu pra aquele time que foi campeão. E daí o quê? E daí que ele chegou numa semifinal de Libertadores? Então, mas ele tava com o time do São Paulo. Ele já vinha com o time, ele que montou. Mas quem monta o projeto não tem... Quem monta o time não tem mérito? Deixa eu te falar, pra mim o mérito, se o... Por exemplo, em 2005, o Antônio Lopes foi campeão do Corinthians. Pra mim não é o mérito. O mérito pra mim era do Márcio. O Márcio ficou o campeonato quase inteiro. Então você tem que concordar que o Coisa teve mérito. Mas em 2005, o Leão chegou no começo do ano. O Leão chegou no começo do ano. Mas com a base do Cuca. Pô, mas todo time já tava montado. Uma base montada, não é? Então o Oswaldo Oliveira não tinha culpa no Palmeiras, porque ele chegou e não tinha time. Contrataram 25 jogadores. Mas o Márcio, que você disse que tem mérito, depois no resto da carreira mostrou que não tem tanta qualidade. Mas então, o Antônio Lopes, o Corinthians perderia aquele título brasileiro. Eu não tô discutindo o pós. Eu não tô discutindo o pós. Eu tô discutindo o campeonato em si. O Cuca montou o time de São Paulo em 2004, ponto. É verdade, ele montou aquele time. E ele pediu demissão, porque ele falou na época, lembra que ele não tava preparado pro São Paulo e tal. Ele pediu demissão, ele não foi mandado embora. Aí chegou um treinador no começo do ano. O treinador que chegou foi o Emerson Leão, que fez o São Paulo ser campeão paulista. Ponto. Não, o mérito daquele está time... Está marcado como o Leão como sim, campeão. O mérito de ser campeão é o do Leão. Porque se sim, o time... mas não tenha dúvida. Se o São Paulo naquele campeonato é rebaixado ou faz um campeonato de é o Leão. Super mal, ninguém ia falar, ah, mas foi o Cuca é que levantou, foi o Leão. É o Leão. Então... Não, mas o, é isso que eu falei. Mas o time é a base do Cuca, tá louco. Eu não tiro o mérito do Leão e também não posso diminuir o mérito do Cuca. Eu acho que uma coisa juntou com a outra. Eu também acho que ele teve. Então sejamos honestos, se o São Paulo tivesse feito um campeonato de porcaria em 2005, iam falar que foi a base, foi o Cuca? Sim. Acho que falariam, não sim. Não falariam, não. Não, é que você só tá querendo glorificar o Leão. Mas gente, quem foi campeão foi o Leão, não foi o Cuca. Mas enquanto se o Cuca tivesse em 2005 ficado lá... Mas você não pode negar que tem a mão do Cuca. Não, eu não... lógico que eu nego. O Cuca montou o time de 2004. Quem fez o time jogar em 2005 foi o outro treinador. Sim, isso aí mas chegou tudo fácil. Eu queria ver chegar hoje, hoje, que o Cuca trouxe. Chegar hoje mim... o Leão lá com esse time, aí ele arruma e joga um aí, paulista e campeão. Quando chegar com uma base aí, já boa, que o time já tinha chegado numa semifinal de Libertadores, claro. É fácil. Aí você tá indo no C, eu não tô indo no C, eu tô indo no que aconteceu. E falar isso, eu não tô desmerecendo o Cuca. Lógico que tá, você tá falando que ele não tem culpa, que ele não tem mérito nenhum. Não, mas nenhum. Como não? Pra mim, nenhum. Se a base continuou. O mérito do Cuca, foi o que ele fez no Atlético Mineiro, foi brincadeira, mérito total. Ele montou, o Fluminense que ele escapou, o Fluminense, olha, sei lá, pra mim escapar de time, pra mim o Fluminense tava como rebaixado. Pra mim, treinador que, pra mim, 10 de 11 jogos. Pra mim, treinador que tira time grande do sufoco não tem mérito. Por que não? Porque eu não acho. Pô, como não, Benjamin? Eu não o acho. Time grande, quando tá na zona de rebaixamento, você fala que ele o Cuca no Flamengo exatamente. Fez um belo milagre. Trabalho. O Cuca lá, quando o Flamengo foi campeão carioca, lá, tá que era a despedida do Fábio Luciano, é um o Cuca fez um belo trabalho. O Cuca no Atlético Mineiro fez um belo trabalho. Eu não tô negando. Gente, o Cuca no Palmeiras tá fazendo um belo trabalho. Vou falar um negócio. Vocês nunca vão fazer colocar na cabeça do Benjamin que ele pode dizer que ele possa dar créditos a Filipão e Cuca. Não tem jeito. Ele não gosta dos caras. Você Filipão tá falando é grande bobagem. Você tá falando grande bobagem. Ele não gosta dos caras. Não, eu não gosto. Esse time do Palmeiras de quem é? Eu não gostar do trabalho do Filipão é uma coisa. Não tenho nada contra o Filipão. E outra, quem falou que eu não gosto do Cuca? Quem tá falando aqui que eu não gosto do Cuca? Eu tô falando que eu não vejo mérito em 2005. Pra mim, campeão foi ele. Porque se tivesse caído ou ido uma porcaria, ninguém ia falar. Só isso que eu tô falando. Filipão tem mérito lá no Palmeiras, campeão da Copa do Brasil? Tem. Tem mérito, entre aspas, no rebaixamento? Tem. Foi ele que montou? Ou não foi? Mas em 2002 ele foi campeão do... E tava no campeonato. E ele estava no campeonato. E ele não tem mérito em 2002? Claro, então só vale quando o cara tá dirigindo o time. Mas não tenha dúvida, porque muda um cara. Muda tudo. O Corinthians tinha o Mano Menezes, tava indo bem pra caramba. Então só o autor e tem mérito do São Paulo ser campeão em 2005. Não, o Leão tem. Acabei não, de ele falar. Não, ele saiu do da Paulista. Da Libertadores Mundial, o Leão não tem nada. Como não? Então, não, ele não tava lá dirigindo. Ele não tava lá dirigindo. Mas o campeão da Libertadores. Ué, você tá falando, gente, tá se contradizendo. Não, eu não falei que o Leão tem mérito na conquista do Mundial e da Libertadores. Eu falei que o Leão tem mérito no Campeonato Paulista de 2005. Ah, isso ele tem mérito. Como é que eu vou falar que o Leão tem mérito no Campeonato da Libertadores se ele não dirigiu o time? Ah, eu acho que todos esse papo eles têm que mérito, pega viu? O time é papo furado. Entra um treinador diferente, o cara faz tudo do jeito que ele quer. Ele muda o sistema de jogo, é ele que no dá São treino. São Paulo nada mudou. Ah, não sei. Não, você não sabe que você não é São Paulino, não sei. Então, pode ser. Então tá bom. Por que não foi campeão com o Cuca, então? A Libertadores? Se era tudo uma maravilha. Porque nem... Desculpa. Sim, mas o São Paulo não mandou ele embora. Ele pediu demissão. Peraí. Tava começando o trabalho. Mas ele pediu demissão. Benjamin, não seja infantil. Nem sempre quando... Não tô sendo infantil. Você foi infantil. Não. Você por que não foi campeão com o Cuca? Não, ué. Bom... Nem sempre quando você tem um grande técnico, você vence. Uma partida de futebol nem sempre dá sua lógica. Sim, verdade. Inclusive, o Once Caldas foi campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors. E depois ainda ficou comprovado que o jogador que fez o gol da vitória do Once Caldas, ele usou cocaína naquele jogo contra o São Paulo. Que absurdo, foi hein, suspenso. Agora, então não significa que, porque, por exemplo, o Tele Santana é uma porcaria de técnico. É não, mal. Pra mim, não. Foi a melhor seleção que você viu jogar. A minha foi, 82. Mas taxava ele como pé frio. Não, ganhou, a Copa ganhou. Então, agora deixa eu falar. Mas olha, o cara que trouxe aquele time, trouxe o Fabão. Pela lógica de vocês. Trouxe o Cicinho. Pela lógica de vocês. Trouxe o Mineiro, o Josué. Sim, foi o Cuca que indicou. Sem trazer. Mineiro veio depois. O Palmeiras, se for campeão brasileiro esse ano, que deverá ser, Tem mérito o Oswaldo de Oliveira? Não, nenhum. Por quê? Ele que trouxe um monte de jogador. Que, ah, um monte de jogador quem? Um monte. Para, tá tudo, nem joga. Ah, agora não joga. Quem Rafael, é que joga? Rafael Marques, Rafael Marques foi ele que trouxe. Reserva, não joga. Reserva, não joga. Não joga. Ah, então não faz parte do elenco. Não, é reserva. Não, mas não joga. Ah, é. Alan Patrick tá no Flamengo. Não, que era do Palmeiras, já foi único embora. O que é Dudu, Vitor Hugo. Então, o que você é? O Dudu não faz parte. O Dudu não foi ele. Vou falar que não foi ele. O Dudu tá sendo... O sistema tático do Palmeiras é do Oswaldo. Então você tá falando de sistema tático ou jogador? O Mota você mencionou falar. O sistema tático. O Mota falou o seguinte: mas ele o time Falão, ele trouxe o Josué. Mas ele então trouxe. O Oswaldo também trouxe. Quem trouxe foi o São Paulo. Sim. Ué, o Mineiro foi a indicação dele. Então tem mérito do Marcelo Oliveira também, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas lógico que tem. Então, mas pela tua lógica, o São pela Paulo. Minha lógica, pela lógica, o São Paulo. Pela minha o São Paulo lógica, da Libertadores do Mundial, pela tua e do Mota, o Leão tem mérito. Mas o Marcelo. O Marcelo não fez o Palmeiras jogar. Pra mim, não. E eu disse que não tem mérito. Não, mas pra mim você não ouviu? Tem. Pra não, mim, não, mas pra mim não tem. O mérito, pra mim, o mérito do Leão. Você que o Leão, pra mim, tem mérito. Gente, pra mim, o mérito do Leão foi ter sido campeão paulista e não ter tirado o São Paulo. Todo São Paulino. Todo São Paulino fala que é uma mistura dos três: do Cuca, do Leão e do Alto. O Leão tem mérito, principalmente porque ele classificou o São Paulo na primeira fase da Libertadores da América, ele manteve o padrão de jogo que era do ano passado, tá certo? E o Leão ainda trouxe uma coisa de garra pro São Paulo, que o São Paulo tava em falta. Mas, então, mas não foi só ele. Agora, o sistema tático, o sistema tático foi implementado pelo Cuca na época. O Cuca trouxe uma renca de jogadores do Goiás que ninguém dava nada. Era Grafite, era Fabão, Danilo, Josué. Os jogadores vieram. Rodrigo, o quem trouxe o Mineiro pro São Paulo? O Mineiro acho que foi o Milton Cruz, se não me engano. O Leão descobriu o Mineiro aos 30 anos de idade. Ué, mas quem indicou o Leão foi o Mineiro. Quem indicou o Mineiro foi o Leão. Eu desconheço. Ué, eu conheço. Ah, então, quando o cara acerta... Mas você eu não posso falar o que eu não sei, eu falo o que eu sei. Quem indicou foi o Leão. Olha. Ué. Bom, quem sabe foi o Milton Cruz. Mas... Quem saiba foi o Milton Cruz. Que eu saiba foi o Leão. Bom, liga pro Milton e pergunta pra ele. Eu acho que foi o Carlos. Eu vou ligar pro Leão também e perguntar. Aí o Cuca montou o time do São Paulo jogando no 3-5-2. O São Paulo ficou jogando no mesmo sistema. Basicamente começou lá com a mesma zaga, que tinha o Lugano. Lugano que o Oswaldo não colocava pra jogar. Mas aí quem entrou depois colocou. O São Paulo ficou jogando no 3-5-2 depois por anos seguidos. Ele montou lá um esqueminha lá. Era Mineiro, Josué e Danilo. Que ficou por anos. Agora, o Mineiro, Josué, Danilo, né? O Fabão lá no começo. O Ed Carlos. Pô, não, o Ed Carlos era da base de São Paulo, horroroso. Mas foi campeão do mundo. Pô, é a mesma foi coisa. Foi campeão do mundo, jogou e a última partida. Jogando a melhor partida da, da vida né? dele. O Ronaldo e fazendo Luiz gol. Do São Paulo também foi campeão do mundo. Não, a única mas coisa. O Ronaldo Luiz era bom. O Ed Carlos não fez gol no Mundial. Mas o Ed Carlos era ruim. Na Libertadores, na campanha ele fez. É a mesma coisa naquele Corinthians, quando o Vanderlei foi embora. Quando o Oswaldo Oliveira ganhou 3 títulos, mas ganhou porque pegou tudo do Vanderlei. Mas isso é ele fato. Tem o mérito quando de ele estragar. Quando ele perdeu, perdeu porque é ruim. Mas é que tá, ele ganhou 3. Ele é ruim mesmo. Ué, mas ele herdou tudo pronto. Me diz qual é a grande carreira de Oswaldo de Oliveira, Benjamin. Ah, eu posso falar de novo, mas vou ser repetitivo. Ele ganhou. Não, me diz qual é a grande carreira. Você gosta dele. Oswaldo de Oliveira. Oswaldo não ganhou nada. Quantos títulos tem o Oswaldo? Presta atenção, eu não estou falando que o Oswaldo Oliveira é o novo Tite. Nunca falei isso. Nunca falei isso. Também não estou falando que ele é um dos 10 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Mas nem 30. Ah, e na tua opinião, na nem minha 50. É. Entre os 30 opinião. Maiores da história nossa, do futebol brasileiro? Nem 50 ele entra. Eu não sei se tem 30 grandes treinadores nem na história do futebol brasileiro. 50 ele entra. Tudo bem, gente, eu respeito. Não tô aí. Não quero que vocês comprem a minha ideia. Eu Oswaldo acho que Oliveira é malemar o Jorge Vieira dos anos 80. Ah, na tua opinião, na minha é lógico outra. Que eu dou a minha opinião, então, não dou dos outros. E eu dou a minha. Eu não tô preocupado com a tua, eu dou a minha. Ué. Mas não é questão de se preocupar, é um programa que tem argumentos. Se você argumenta não, do outro lado. Não, então, mas você tem todo o direito. Não, no gaguejo, diferente de você, eu tenho argumento. Ai, nossa, o Oswaldo tá Oliveira, Oswaldo Oliveira, gente, quando foi pro Palmeiras. Ele pegou um time destruído. Não é mentira? É mentira? Mas o Palmeiras montou um time novo. Pera, então, posso falar? Não tinha ninguém. O Palmeiras quase caiu. 2014. É mentira, Landucci? Por isso que mandaram todo mundo embora e trouxeram... Aí todo mundo mas ele falava... sabia onde ele tava pisando. Mano, ele foi contratado pra isso. Sim! Ele pegou um time com 25 jogadores novos que todo mundo falava que precisava a tempo. É um time totalmente diferente. Ele, em 4 meses, ele botou o Palmeiras numa final de campeonato contra o Santos. Imaginava que o Palmeiras chegaria, porque o discurso ou era mentira? que o discurso era, é time pra... Calma, tem que esperar. O Dudu foi lá, teve um negócio com o juiz, perdeu o pênalti. A culpa de ter perdido pro Santos foi dele. Toda do Oswaldo. É isso, ponto. Não, mas o Santos era o time mais arrumadinho, né? Ah, não, mas isso não vem ao caso, eles não querem saber não, disso. Não, mas era um time melhor. O Santos era favorito e ninguém imaginava o Palmeiras na final, beleza. Mas o Oswaldo, desde que chegou no Palmeiras, a torcida não queria, um monte de conselheiro não queria. Então a paciência acabou, mandaram ele embora. Foi pro Santos. Pegou o time do Santos, que era a sensação antes, desculpa. Era a sensação do Paulista. 4x0, 5x0, 4x0, 5x0. Aí, a diretoria do Santos, o presidente do Santos, que inclusive aí é tido como o pior presidente da história lá, o nome desse, o que saiu agora? Marcelo Teixeira? Não. Odílio. Odílio. Roberto. Odílio. Foi lá e contratou, por uma fortuna, o Leandro Damião. E ele pegou da base o Gabigol e falou, não vai jogar o Damião. Esse menino tá aparecendo. Aí, o que a diretoria do Santos fez? Mandou ele embora. Aí, o Santos perde pro Ituano. O Cícero chuta um pênalti no tobogã. A culpa é do cara. Ele ia ser campeão no Vasco. O Eurico, dito pelo Eurico pra mim, chegou lá um dia, ele deu uma folga pros jogadores, o Eurico não queria. Aí ele falou, pô, Oswaldo, vai embora. No dia da final, o Vasco foi campeão. Cara, tem N coisas. Agora, eu não tô querendo aqui dizer, gente... Então ele é um pé frio do cacete. Porque, não é pô, pé frio. As pessoas não têm paciência porque o futebol tem um preconceito. Porque o cara tem um sotaque carioca carregado. Mas ele foi embora do... Mas, ô, Benji, ele foi embora do Corinthians, porque no Corinthians ele conseguiu ganhar a proeza de ganhar três títulos. Ele foi eliminado em três títulos. E perder três títulos. Ele disputou seis títulos. Olha, que o próximo treinador do Corinthians... O Tite ganhou, o Tite não ganhava tudo. Mas, Benji, aí que tá. Que o próximo treinador do Corinthians... Como dizia meu velho pai, Oxalá, vem aqui e disputa seis, ano que vem ganha três. Bom, mas com relação ao trabalho do... Eu vou falar do Oswaldo Oliveira no Corinthians. É, eu não achei que foi produtivo não, Benja, por mais que ele tenha vencido o Mundial em 2000 e tudo mais. Mas o Oswaldo Oliveira, ele deu certo, eu ia falar, mas o mérito era do trabalho do Luxemburgo? Era, porque o Luxemburgo montou aquele time lá de 98 e 99 que voava. É, o Luxemburgo, quando saiu do Corinthians e deixou o trabalho para o Oswaldo Oliveira, era um time que estava no piloto automático numa reta. Oswaldo Oliveira, o mérito dele foi não ter atrapalhado tudo. A partir do momento que ele começou a querer fazer algumas mudanças aí, modificações dentro da equipe, ele comprometeu sim o resultado do Corinthians e ele acabou sendo eliminado de três campeonatos em uma semana só. É, eu respeito também aí o seu ponto de vista com relação ao Oswaldo, não acho não, que é essa porcaria toda, mas no Corinthians, eu comparo o trabalho do... Não tô falando em termos de conquista, tô falando em termos do que ele acabou fazendo. Eu comparo o trabalho do Oswaldo Oliveira com o do Cristóvão. O Cristóvão começou muito bem no Corinthians, o aproveitamento dele aí foi muito bom no início, justamente por ter pegado talvez um vácuo do trabalho do Tite que tava dando certo, e ele deixou o time no trilho. A partir do momento que ele precisou fazer substituições e mostrar o trabalho dele em si, ele naufragou. Não, foi a mesma coisa com o Cristóvão. Eu quero dizer um negócio, Oswaldo. Eu não tô aqui falando que o Oswaldo de Oliveira é o melhor treinador do mundo, não é claro, isso. Claro, entendi. Também acho que tá longe de mas ser o pior. Mas você disse que é um dos 30 maiores da história do futebol brasileiro. Gente, mas não tem 30 treinadores que eu vejo na história do futebol brasileiro como os maiores. Eu acho que tem. Vocês estão loucos que tem, Jair Pisserni, quem? Você tá louco? No futebol brasileiro? Não, acho que não. Tem um monte, tem Zagallo. Você pega lá atrás, tem uma porrada. Pô, mas não falei que o Oswaldo Oliveira é melhor que o Zagallo? Não, mas... Agora de 30. 30. 30. 30. 30? Ele não fica entre os 30. Tá bom, opinião de vocês. Na minha fica. Eu não listo 30 treinadores da história do futebol brasileiro aqui, não. Vocês estão faz loucos. A enquete aí, se o ouvinte acha que ele é o bom. Ele vai ganhar. Eu não falei que ele é o bom. É lógico não, que eu vou ganhar. Acha que pessoas, ele é bom ou ruim? As pessoas não gostam. Entre os 30 melhores, vocês estão loucos. Nem tem 30 melhores grandes treinadores na história do futebol brasileiro. 30? Deve ter, está de brincadeira. Melhor que o Oswaldo tem mais que 30. Tá bom. Quando você fala 30, tem mais que 30. Top são os que estão lá em 10. Do 10. Então. Mas 30 não dá, né? Acho que o Oswaldo não encaixa. Você vai pegar a história do futebol brasileiro. Pode pegar, eu não vejo. Não deve ter. Mas eu só discordo de um termo, Benja, que você utilizou por falar que eles têm um preconceito. Melhor que ele. Quando você utiliza o termo, as pessoas têm um. O Corinthians 10 melhor que ele? Deixa eu terminar, então, cacete. Pra mim. Eu só vou discordar do termo utilizado aqui quando falam, mas não gostam do fulano de tal porque é isso ou porque é aquilo. No caso, você usou, porque tem um sotaque carioca carregado. Usavam o termo, não gostam do Kaká porque o Kaká é bonitinho. Não gostam do Paulo André porque ele é pintor e porque ele é culto. Não gostam do Givanildo porque ele é nordestino. Vamos parar com esse tipo de frescura, vai, gente. As pessoas não são obrigadas a gostar de ninguém. As pessoas julgam o trabalho, independentemente da pessoa ser negra, da pessoa ser nordestina, da pessoa ser culta. Se ganhar título, pois todo mundo cara, é pois é. Na teoria que você falou, você tá com a de razão. Na prática, não. Quando o Paulo André fazia um erro, vocês falavam o quê? Manda ele lá pintar. Então, porque é preconceito. Não é preconceito, o cara não pode gostar de arte e ser jogador. Mas se ele gostar de carro, vou falar, manda ele cuidar de carro. Não tem nada a ver o fato dele ser culto com o Porsche, com o fato dele ser mau jogador. O futebol não é preconceituoso. Para, Benja. Não, não é. Preconceito. Não é? O mundo é preconceituoso. Você está levando para um lado que não tem nada a ver. O futebol é preconceituoso. O mundo inteiro é. E todas as discussões também são. O futebol é fascista. Vocês são fascistas. E nós não somos modelo de discussão. Vocês são fascistas. Ninguém é perfeito. Nós não somos modelo nenhum. Vocês são golpistas. Todos vocês. Ah, vai. Cala a boca. Pode me chamar de golpista. Eu vi o golpe. Eu vi o golpe domingo. Eu vi o golpe domingo nas urnas. Eu vi o golpe. Corinthians. Fala aí, então. Coringão, Coringão. Hoje, hein, mano. Boa, caraca, 6 horas. Eu fui no do Palmeiras. Eu dormi e voltei. Assim que mas é bom, Bento. Do quê? Eu dei uma dormida aqui e voltei. Falou do Palmeiras até mas agora. Olha só, amanhã é o Corinthians, não, 21 horas. Falou mais do Oswaldo que do Palmeiras. Exatamente. Palmeiras, não. É. Atlético Mineiro, amanhã já tá confirmado o time pelo técnico lá. Fábio Carilli. Carilli. O Walter continua no gol, né? O Cássio ainda tá com dores. Vai olhar o Príncipe, Iago, Balbuena e o Arana. Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel, Marlone e Gustavo. Gustavo estará em campo amanhã. Gustavo. Com a sua tatuagem da camisa 9. Ainda existe a expectativa do Wendel poder voltar para essa partida, mas possivelmente então não voltará. Então o Corinthians ele vai com aquilo lá mesmo, Bento. É o Léo Príncipe, o Iago Balbuena e o Guilherme Arana, formando aquela linha defensiva. Aí o meio-campo tem o Camacho na cabeça de área. Aí tem aquela linha de 4 na frente dele ali com o Marquinhos, Gabriel. Sim. O Giovanni Augusto, o Rodriguinho, o Marlone. Lá na frente é o Gustavo. Que o Romero também aí tá servindo a seleção paraguaia e não vai poder jogar. Joga direitinho amanhã, viu? É, então, o Corinthians precisa vencer essa partida aí. Eu não fico esse pensamento de tipo, ah, o Atlético tá brigando pelo título com o Palmeiras, então o Corinthians tem que perder. Eu não partilho desse tipo de pensamento, nunca torceria contra o meu time. Em hipótese alguma, eu acho uma cretinice isso daí. É, eu acho que o Corinthians tem que jogar assim, inclusive até interessado nessa sexta vaga do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele tá a um ponto do Atlético Paranaense, que hoje ocupa esse lugar. O Corinthians tem tudo para tentar viabilizar. O Corinthians é horroroso? Não acho horroroso, é um time médio. Quem acha? Você acha ruim, seu Bento? Eu acho ruim. Não, você acha ruim, Mota? Horroroso? Acho. Ruim? Ruim. Landucci? Eu não acho ruim. Acho ruim, médio. Regê, ruim? Sem qualidade. Esse que tá jogando agora. Dodô, é ruim, horroroso? É ruim. É um time limitado. Ruim. Sombra, é ruim, horroroso? Horroroso é o América Mineiro, gente. Isso tá de brincadeira. É feio, é ruim. É ruim. Então tem mérito do Tite nesse time ruim do Corinthians? Claro que tem. Mas quando o Tite... Quem montou foi o Tite. Mas peraí, o Tite quando estava no comando... Mas graças ao Tite que tá aí. Mas peraí. Mas foi o Tite no comando. Mas peraí, o Tite no comando do Corinthians, ele deixou o time do Corinthians aí no G4 durante mais de um turno do Campeonato Brasileiro. Esse era o método. Mais de um turno. É lógico. E era o mesmo time. O Guilherme... Respeita. Guilherme no Corinthians jogou alguma coisa? Com o Tite ou sem o Tite? Não. Não. Foi o Tite que pediu. O Giovanni Augusto jogou alguma coisa no Corinthians desde que chegou? Jogou. Ah, para, mano. Antes da lesão ele jogou, Benjamin. Jogou. Poxa, tá que ele fez demais, Giovanni Augusto? O Giovanni Augusto, não, antes de lesionar, ele tava bem. Eu tô mostrando. É que depois da lesão ele não voltou a jogar bola. Esse time foi montado pelo Tite. Respeita que eu peguei o seu filho no colo. Tu tem que ter respeito comigo. Mas é que tá. Eu não vou criticar o Tite, porque na mão do Tite, esse time tava jogando bola. Lógico. Uma coisa é o Tite montar o time e ir embora e o time começar a cair pelas tabelas. Na mão do Tite. Esse time aí ficou entre os quatro colocados no Campeonato Brasileiro por mais de um turno. Se o Tite tivesse saído antes, o Corinthians ia estar rezando que nem o São Paulo. Poderia ser. E digo mais, Sombra, todo mundo atribui. Ah, a culpa foi do Tite ter montado esse time? A diretoria do Corinthians pegou e falou, Tite, é o que dá pra montar com isso aqui. Quer, não quer, não tem reforços. Gente, aí Giovani, quanto custou o Giovanni Augusto? 20 milhões, o que foi um erro. Deve ter sido mais uns 10. E o Marquinhos Gabriel? Ah, já não lembro. 13. Agora vem cá, gente. O Tite mas saiu. O Corinthians gastou quase 60 milhões agora, pra reformar. Agora o treinador sai, jogador para de jogar também? Ué, mas às vezes acontece. Então, às vezes o jogador tá no elenco e não joga. Então o jogador não tem qualidade. O Giovanni Augusto não joga. O Guilherme não joga. O Marquinhos Gabriel não joga. Mas digamos que, por exemplo, o Corinthians, além da troca do técnico, ele teve outras trocas. Ele perdeu o Elias. Ele perdeu mais Bruno jogadores. Henrique, Felipe. Perdeu o Bruno Henrique. Não, mas o Felipe foi em outra oportunidade. O Corinthians ele perdeu durante o campeonato. Ele perdeu alguns jogadores. Ele perdeu também. 4 jogadores. Ele perdeu o Bruno Henrique, o Elias, o André e o Luciano. E a na comissão boa. Técnica, né? O Elias toda, né, ele mano? Saiu antes, tá certo? Já tinha saído antes. O Bruno Henrique, Sombra, na boa. Quando ele saiu do Corinthians, ele não fez falta nenhuma, porque o Bruno Henrique não tava jogando nada. O André sempre foi um peso morto e o Luciano, idem. Então, o time do Corinthians hoje, diante do que tem, é muito parecido com o time que começou o Campeonato Brasileiro. Ô, mano, não muda muita coisa. Mas quer queira, quer não, às vezes você ter alguns jogadores conhecidos dentro do elenco, eles ainda dão um suporte maior. Você pode falar, não estava jogando bem, é verdade, não estava jogando bem. Embora o Bruno Henrique tivesse feito alguns gols até bonitos, né? Ainda nos últimos jogos dele, ele fez alguns gols, e inclusive importantes para o Corinthians, né? Só que antes você, por exemplo, você tinha o Henrique, o Bruno Henrique e o Elias, mas você ainda tinha outras opções na reserva. Aquilo que era opção de reserva passou a ser o titular. E agora as opções de reserva são nulas. E quando você tinha ainda o Tite, quer queira, quer não, você ainda tá naquele embalo de estar sob a batuta do técnico que manja, que é campeão. Você sabe que isso, às vezes, mesmo mudando os jogadores, ajuda, né? Permanece aquela aura de conquista, aquela aura positiva. Mas é que tá, Sombra, eu vejo ainda mérito no trabalho do treinador. Porque, por exemplo... Mas eu vejo mérito no Tite. Mas eu também acho. O ano passado, aquele elenco do Corinthians, que tinha Giovanni Augusto, tinha Jadson, tinha uma série de jogadores... O Giovanni Augusto não. Era o Jadson, Renato Augusto. Wagner Love, o Malcolm. Todo mundo dava o Corinthians também, ô Sombra, como um time que seria coadjuvante no Campeonato Brasileiro. É porque a última impressão é que fica. Aquela imagem do... Mas era um time bem melhor do que agora. Não, né? Mas é aí que tá. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, ninguém falava. Todo mundo, o time do Corinthians aí, a base era o parâmetro que tinham pra avaliar o time do Corinthians, era o Campeonato Paulista. Verdade. Todo mundo, vocês estão loucos, esse time do Corinthians aí não vai fazer nada no Campeonato Brasileiro. O Ben já tinha medo que caísse. Usou também o termo, mas isso embasado... Isso em embasado 2011 no... também eu falei... Se então, mandasse o Tite embora, mas isso embasado na campanha que o Corinthians fez o Campeonato Paulista. O Corinthians não fez um bom Campeonato Paulista, mas a gente via algum potencial naqueles jogadores que ali estavam. Mas no outro ano, por exemplo, esse ano de 2016, esse time do Corinthians é muito limitado se a gente for comparar em termos de qualidade. Porque o ano passado, lá, quando tinha Jadson, Renato Augusto, você ainda podia colocar em xeque, talvez, a parte física dos jogadores. Mas você não colocava em xeque a qualidade. Porque todo mundo já sabia que o Jadson poderia dar um pouco mais do que estava dando. Pra mim Renato óbvio, Augusto, idem. Para mim é óbvio Love, que idem. Jogadores como esse Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel podem funcionar mais com o Tite do que com o Cristóvão. Não, mas Sombra, o Giovanni Augusto quando junto com o Marquinhos Gabriel... Banco, você fala... Sombra, os dois jogador... podem funcionar muito mais quando tiverem protagonistas ao lado deles. Você não pode imputar a um coadjuvante o papel de protagonista. O cara não vai dar conta do recado. O jogador não pode... Esse é o problema. O jogador não pode depender só de treinador. O Guilherme... Você pode ter... O Guilherme não joga. Esse ninguém é um lembra do Guilherme. O Williams, então, Ben. O Giovanni Augusto, você vê ele em campo... Hã? William. O Williams foi o Tite que pediu o Williams, assim. Que até hoje ninguém entende. O Williams foi o Tite que pediu. Mas o Williams é pedir ou é o que tem? Como que tem? Tinha Marcial, tinha Maicon. Não, mas esses dois jogadores, eles não têm a característica lá que o Williams tem. Ele pediu o Williams pela saída do Ralf. Pô, mas ninguém entende. O Williams é cabeça de área, primeiro volante. O Williams é horroroso, gente. O Williams ninguém entendeu na época porque trouxe. O Williams, nesse fim de semana, ele foi entrar no jogo passado e foi vaiado. Na hora que ele foi entrar, antes de ele entrar em campo. Nessa linha do El que tem, dois times que não sentiram praticamente guardados devido às proporções saídas de técnico foi a Ponte Preta, né, que perdeu o técnico, e o Botafogo. Se seguraram aí na olha, onda. O Botafogo, que coisa. Saiu o Ricardo Gomes. Lembra? Negócio... Todo mundo dava. Todo mundo dava. Mas se for assim também, o Muricy saiu do Flamengo, o Zé Ricardo entrou ou o Flamengo? É que o Muricy... O Muricy nem conseguiu. Mas é verdade. Sim. O Muricy não encaixou no Flamengo, tá? O Muricy é o contrário. Acho que se continuasse, não ia dar certo. Olha que desagradável, cara. Eu tava passando aqui no corredor da rádio, entrei na sala de programação. Tava lá o seu Bento e tava o Jimmy. Sei. Matava uma caatinga lá dentro. Eles têm um cheiro forte, matava né? Matava uma caatinga lá dentro. E eu não sei qual dos dois que tava cheirando mal, hein? Nossa senhora. Mas você tem alguma solução pra eles? Opa, tenho. Atenção você, Jimmy. Se liga nessa dica, velho. Para de ficar passando pedra pome embaixo do braço. O negócio é o seguinte, Jimmy. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto da rádio pra tocar a noite inteira na balada, pra curtir a sua noite inteira na balada? Pois é, Jimmy, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, Jimmy. Porque o Jimmy é DJ, pra quem não sabe, de vez em quando ele tá fazendo lá um scratch, aí ele levanta o braço, a pista esvazia. Porque ninguém aguenta o cheiro, velho. É verdade. Seja, vem aquele cheiro, assim, aquela nuvem, velho, de suor, aquele cheiro forte. E a batata e todo mundo, doce. Né? Os caras chamam o Jimmy de DJ Moisés. Quando levanta o braço, o mar abre, assim, a pista. Nossa senhora, Jimmy. Para com isso, senão você vai esvaziar a pista, Jimmy Soler. Vai na minha dica. Usa o desodorante Bozano Extreme. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que for esperto e ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que você concorre não, você ganha, cara, você ganha um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Boa. É, então diga a frase, não vacila não, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Porque DJ de sucesso não pode feder, né, seu não, bem? Não, pode não. Agora vamos falar do Extra, Narigudo. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso mesmo, bebê, só com moderação. Estádio 97 continuando com as manchetes. No oferecimento do KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Continuando com as manchetes, seu Bento. Olha o Santos aí, ó. Olha o Santos aí, ó. Poxa, aí, Você tá esquecendo isso aí, gente. Você pensou que nem ia ter manchete hoje, né, velho? Porra, tá complicado hoje, viu? Agora nós vamos analisar a carreira, a passagem de Oswaldo pelo Santos. De Oswaldo, pelo Santos. RG, mas não, o... Não passa, fica aí, Oswaldinho. O Santos tá perto de contratar o atacante Keno, hein? Keno! Ele tá emprestado ao Santa Cruz até o final do ano. O Peixe ofereceu 3 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O jogador pertence ao São José, do Rio Grande do Sul. É, tinha rolado, né, esse papo anteriormente, aí depois esfriou. Aí dizem que tem mais... E agora voltou. Tinha mais time, né, atrás dele, agora até voltou, internacional. É. Então o Santos já quer fazer um pré-contrato ainda essa semana aí pra amarrar o Keno. Tem 27 anos esse jogador. Tem 27 anos, esse jogador. É novão, né? Mas eu não sou contra, não. Eu acho que tem que trazer mesmo, porque, pô, se trouxe Paulinho, se trouxe Joel, se trouxe, enfim, um monte de neguinho lá pra fazer teste, traz o Keno. Eu vi os 15 minutos finais do Palmeiras e Santa Cruz. Eu acho um bom jogador. Vou te falar, o único jogador ali do Santa Cruz que ameaçava era o Keno. Tanto ele que é bom o grafite e o Keno. Eu vi que o Palmeiras mandou fazer uma marcação especial ali. Ué, no primeiro tempo ele jantou o Jean. É? Nossa. Não, eu vi o fim do segundo tempo, né? Mas nitidamente o Cuca deu ordem ali pra chegar. Ó, cola nesse cara, não deixa cola, andar. Exatamente. O Arthur também nele. É bom jogador do Santa Cruz que fez o gol. Também pode ficar de olho nele aí. Que ele mas eu não acho que o Santos vai ter aí essa tarefa tão fácil e sem concorrência pra contratar o Keno. É, eu acho que o empresário dele também não vai precipitar, RG, de fechar um contrato agora com o Santos, antes do término do Campeonato Brasileiro, porque vão chover, vão chover inúmeras ofertas para esse também. Essa semana já especulavam aí que ele tinha uns 3 times de fora atrás dele. Não, semana passada já. Mas de fora há 27 anos? Não. É, só se não. For de fora, de fora. Times aqui. Aí de fora eu já acho que já entra um pouco. De fora, assim, mercado principal, não acredito. É, 27 anos jogando no Santa Cruz. Pode ser não. China. Arábia. Pode ser China, Arábia. Tem nome de ator também, por isso que facilita, né? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Mas e o Sesc fechou um patrocínio aí também até o final do ano, né, Regina? Tá lançando. Contrato experimental aí. É, tá lançando a terceira camisa. Contrato experimental é demais, né? Ué, mas é, até o final do ano. R$1.000 Estamos em outubro. Tá lançando a Você gostou da terceira camisa? É permuta. Eu acho legal, eu acho sempre a terceira camisa muito legal, muito bonita. Ficou bonita, Regina. Acho bacana. Eu gostava daquele outro azul. Não tenho nada contra, não. Aquele outro azul era bonito. Mas é legal, é isso aí. Beleza, hoje eu vou ganhar bem. Você é a favor da terceira camisa, né? Sim, eu gosto. Eu acho legal. Azedão, você gostou da terceira camisa do Santos? Ah, rapaz, nem vi aí, né, Ju? Não viu? Você tá aqui hoje? Não, não tem por que esses caras perguntando camisa do Santos pro Azedão. Ué, mas jornalisticamente. O cara tá aí, o cara é jornalista, tá desde o começo do programa. Vocês não perguntaram do Palmeiras? Jornalisticamente. Palmeiras, pra você, Azedão. Eu vou perguntar uma outra coisa, então. A entrevista do Paulo aí, dinheiro. Aí, paga um pau pra nós aí, ô trouxa. Quem? Tava Paulo vendo Dinheiro? A entrevista do Paulo não Dinheiro aí. Não tem o que aí ver no teu time, você que tem que ver no nosso, ô trouxa. Como assim? É isso mesmo. Tá louco? É louco, não. Tá botando manguinha de fora? Olha só! Você tá botando manguinha de fora? Como assim? Acabou, amor. Que é isso? Acabou, amor. Vocês não viram agora. Como assim? Pera só um minuto, Domênico. Aí não posso pôr a manguinha de fora, porque você que vai pôr a manguinha de fora. Você pode? Acabou, amor. Quem está querendo? Otário, eu posso pôr a manguinha de fora, sim. Como não? Bom, como eu tô em primeira há muito tempo, como assim? Briga lá, briga fora, isso. Acabou, como assim? Amor. Não pode. Acabou. Como, acabou. Gente, como não pode? Como eu não sei gritar, eu espero. Ah, isso aí! Olha, telequete agora. Então eu quero dizer o seguinte. Poder gritar, você pode. Então eu quero dizer o seguinte. É só abrir a boca e falar. Não vou gritar. Então, mas é só fácil. Então, é só quero, abrir a boca e então eu quero dizer o seguinte: botar a manguinha de fora, você pode. Mas você não obrigado pode atacar o Santos. Mas não tô atacando, tô atacando o Santos. Atacou. É time que não tem o que ver. Atacou. Time interior. E outra coisa: o campeonato não acabou ainda. Sim, não acabou? Quem falou? E eu falei que acabou? Você ouviu falar do programa, que acabou? Tá, mas espera um minuto. Nas entrelinhas falou que já era. Só um minuto. Mas só um minuto. Peraí. Coral de mandos, um, dois, só dois, minuto. Gente. De novo. Três, dois. Peraí. Posso falar? Gente. Só um minuto. Posso falar? Eu falei, não mexe comigo, não, que o bicho pega aqui. Como diriam algumas pessoas, meu amigo RG. Sim. Agora é amigo, né? Amigo. Deu no meio do cara. Posso concluir? Posso falar? RG já tá, construindo até um murinho de Lego. Posso falar? Deixa ele falar, gente. Nada abala a nossa amizade. Como diz... Mais ou menos. Alguns componentes, talvez um ou dois aqui. Eu? Se o campeonato acabasse hoje, velho, não tem conversa que nenhuma. Fala é o mano. Acabou. Olha, mano. Deu no RG de novo, velho. Aí ia comemorar no céu, aí também. Olha! Não faz mal. Essa é a frase mais idiota que tem, se o campeonato acabar hoje. Como se o mundo acabar hoje, velho, ninguém vai comemorar, ninguém vai zoar. Fala pra ele aqui. Mas eu sempre falo você isso. Você e ele que fica se vangloriando aqui? Não, senhor. Eu não caço. Eu nunca falei isso. Pega a gravação. Pode pegar. Eu nunca falei. A Forcada vai perder a liderança na 38ª rodada. Eu tô ouvindo isso faz tempo que eu tô ouvindo que você também. Ó, faz tempo que eu tô ouvindo que vai perder a primeira rodada. A rodada que vale é a 38ª, seu nosso cego. Mas faz tempo que eu tô ouvindo isso aí. Mas eu fico muito feliz de a gente poder contar com os préstimos profissionais de Cláudio Azedão no estádio. Obrigado, eu tô aqui, porque o jornalista tem que polemizar também, evidente. Tem que mostrar, né? Você tá com o seu no Twitter da Futipito lá, você é doido? Eu não tenho Twitter. Atacou quem? É um fã meu que fez o Twitter lá, não é meu não. Pô, Azedão, o Santos vai ser campeão? Evidente, é. Ó, é você, pô, sim, ó. Porque é o seguinte, o Santos, se você pegar a tabela aqui, peraí, o hino de São Paulo, a gente já fala de São Paulo. Ó, você vai pegar a tabela, quantos pontos tá no... Esse time é do Paulo Nobre, o RG. Paga pau aí, olha aí. Você não consegue enxergar, não? O Santos tá com 48. Tá muito longe, né? O Santos tá com 48 pontos. Tá muito longe, não dá pra ver, né? O Santos tá. Ó, peraí. O Palmeiras tá com 57, o Santos tá com 51. Porque em casa a gente ganha. O Santos ganha. Já é 48? Não, mas em casa a gente ganha. Não, já tem 3 pontos aqui, ó. De 50, quem? Vai ganhar em cima de quem? Ah, do Palmeiras sempre ganha, evidentemente. Sempre ganha Mas não parece, mas é mais um jogo. É um jogo que pode definir, hein? É um jogo complicado, cara. Fala do São Paulo aí, fica enchendo o saco. E o Atlético ainda tem o Palmeiras e o Flamengo em casa. Ah. É, vamos ao São Paulo. Tricolor. Ricardo Gomes não definiu o time que vai jogar contra o Sport amanhã. É PD, 21:45. Tá... Sabe o que é duro, velho? Tá que tem certeza que o Bufarini não vai estar em campo. Quem mais? O Jean vai estar em campo. Quem mais? Eu não sei, velho. Eu não sei o que ele Daniel. Vai fazer. Não dá pra saber. Não dá pra entender, velho. O problema é o meio de campo é terrível. Nossa. O meio de campo é terrível. Difícil mesmo. Terrível. Não, e ele dando entrevista falando do Cuevas. É. Os Cuevas. Bom, Mena tá na seleção, Wesley suspenso, Cueva tá na seleção também. Então, eu quero ver o que ele vai fazer, juro por Deus. É que quem treina lá no dia a dia é o Ricardo Gomes e deve saber quem pode estar melhor. Eu tava lendo uma matéria do Lance falando a respeito dos últimos treinos do São Paulo e as opções que tem pro meio de campo... Malemar, ó, pra vocês terem ideia, quem treinou melhor, segundo eu vi numa matéria do Lance, quem treinou melhor foi o Daniel. Então, coloca o Daniel, que às vezes nem banco fica. Nem banco. Nem banco, então, mas não dá pra entender. Que não pode não colocar dá pra ele. Entender. É ruim. Não, tem que colocar. Você tem que ter um meia. O Chaves sofre lá na frente, velho. Não tem quem pôr. É o Michel Bastos que vai jogar, não é? Não vai, o Michel Bastos, o próprio Ricardo Gomes falou. Ah, ele tá... Sendo salvo. Mal de cabeça, precisa resgatar o futebol, para, blá, blá, blá. Né, resgatar jogador a essa altura do campeonato, pelo amor de Deus, hein? Jogador, pelo amor de Deus, ganha bem. Um cara de nome. Olha, uma vergonha. O São Paulo, o Ricardo Gomes tem que se preocupar em salvar o São Paulo. Olha, não o Michel que vai embora, velho. Se o São Paulo ganha pelo amanhã, amor de Deus. O que eu acho uma tarefa difícil, dificílima, aliás. Acho dificílima a tarefa do São Paulo amanhã, que é enfrentar o Sport. Se o Sport ganha do São Paulo, ele passa o próprio São Paulo. Sim. E derruba mais uma posição. Derruba o São Paulo mais uma posição. São Paulo tá em 14º. Curitiba ganhou ontem, né? Curitiba ganhou ontem, o que era um placar mais óbvio, né? Ganhando o América. São Paulo tem 14º com 35. Agora, se o São Paulo ganha amanhã eu acho um jogo fundamental. Não porque se vai dizer que se cai ou não cai, não é isso. Mas se o São Paulo ganha amanhã, vai pra 38 pontos, aí você passa a ter que fazer 7 pontos em 9 jogos. A coisa dá uma aliviada legal, você vê, mesmo porque você ganha de um adversário direto, que é o Sport. Você mantém o Sport nos 33, você vai para 38. Semana passada a gente tava fazendo as contas aqui, eu tinha falado 11 pontos. É, então o São Paulo tem ainda mais 10 pontos para fazer desde o jogo do Flamengo. Mas eu não acho que esse ano o corte é 45 não, do jeito que tá. Deve ser menor. Deve ser menor o corte. Olha. Menor negócio, ou maior? O negócio lá embaixo tá feio, hein? Não, pode porque ser menor. Porque você tem 7 clubes hoje... E o Cruzeiro pega a ponte. Tem 7 times pra 2 vagas. Porque o América e o Santa Cruz já foram. E o Cruzeiro pega a ponte. Só que você tem um Curitiba que tá melhorando. Tem. E o Vitória tá melhorando. E eu acho que um grande cai. Hoje, se você falasse que aposta num grande que cai, é o Inter. Não, acho que um grande cai. Na minha conta, um grande cai. Não dá pra dizer, viu? Não dá pra dizer. Acho que o Cruzeiro jogou melhor. No acho que o Figueirense, Vitória e Sport são times acostumados toda hora nisso aí. Não muda nada. Pra eles é normal. São Paulo, Cruzeiro e Inter, tá onde tá, não é normal, não. Olha, mas o Inter, não podemos descartar. Não. E é matemática. O Inter tem 30 pontos. Não, o time do Inter é horroroso. E vai pegar o Curitiba. E vai pegar o Curitiba, um atrapalha o outro. Se o Curitiba ganha... Eu vou te falar, se o Curitiba ganha... É Inter e Curitiba onde? Em Inter. E não vai ter venda para sócio-torcedor, que eles 19:30. Eles sabia, né? Quinta-feira. Não vai ter venda para sócio-torcedor, que eles estão fazendo para ter o Beira-Rio lotado. Eles deram ingresso. Baixar ingresso. Ah, eles deram ingresso. Olha, a vida do Inter é... É difícil. É muito complicado, cara. Porque tem 30 pontos. E, vamos supor, se você joga que a nota de corte é 45, você fazia 15 em 10 jogos, né? 15 em 10. Quantos pontos fez o Inter nos últimos 10 jogos? Pode falar. É. Não, o Inter nos últimos 5 que tem aqui é aquele famoso, perdeu 4 e ganhou 1. É, não. O Corinthians tá conseguindo ser pior que o Inter. O Corinthians na tabela não tem ninguém igual ao Corinthians. O Inter ganhou do Figueirense semana passada. Tem pior, o Santa Cruz. O Inter domingo ganhou, sábado do Figueirense 1-0. Não, o Santa Cruz ganhou uma. E quando nos o Inter últimos 5 jogos. E quando o Inter tava 14 jogos sem vencer, o Inter ganhou do Santos. Naquele jogo escandaloso da expulsão do Lucas Lima. Ah, sim, foi a vitória vai ser difícil, velho. Mas o São Paulo amanhã tem uma decisão. Tem uma decisão, não é o que define se vai cair. É, todos os jogos são decisão, velho. Mas, bicho, não é, você tem que encarar o jogo como uma decisão. Todos. Não tem jeito. Todos são uma decisão, velho. Ô, chefinho, você viu a entrevista do Lucha ontem lá no... Você viu? Aí isso merece um capítulo à parte. Poxa, vou falar. Pau quebrou, hein? Isso merece um capítulo à parte. Porque, ó, ontem a entrevista do Luciano Bem Amigos. Meu eu vou te falar Deus, hein? Eu pensei que essa porrada. Eu pensei que ele ia levantar lá. Ia. Eu vou te falar, onde o bicho pegou. É. Você quer ver uma hora que eu dei risada? A hora que já ia pro intervalo, velho, que o Paulo Ricardo quis fazer uma piadinha. Nossa, foi sensacional. Falando que ele abriu uma escola de idiomas, falando de mandarim, a porra toda, pros treinadores brasileiros que vão pra China poder se comunicar. Deram um corte na cara do Luxemburgo, o cara espumava, velho. Não, isso tá dentro de um contexto. Daqui a pouco eu conto, cara. Daqui a pouco eu conto. Isso tá dentro de um contexto que a gente vai falar. Porque, ó, ele tomou uma varada do Caio, tomou varada do Marco Antônio Rodrigues e do Kleber Machado. Mas foi, os três deram varada nele. Até o Galvão deu uma espadada nele. Você tem que se atualizar. Do Galvão foi legal, porque ele perguntou quantos idiomas você fala. Ele falou, malemá cinco. Malemá? Tipo, chegou... porque você é um bom profissional. Porque você é um profissional. Não, eu não técnico espanhol, que não tem nenhum técnico espanhol. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso aí, porque foi... Mesmo porque o Luxemburgo falou muito também do futebol chinês, falou da carreira dele, e como é um técnico que a gente toda hora fala nos nossos times, eu vou falar, ontem com certeza, depois que eu vi o programa, eu tive certeza de que não tem que ter o Luxemburgo no meu time. Um monte de São Paulino falando ontem, isso. Mas ontem ele assinou embaixo, falou assim. É que muita gente fala assim, pô, o RG tá mal, não o nosso RG, o RG do São Paulo, pô, será que o Luxa não é bem melhor do que o RG? Cara... Meu Deus do céu! Daqui a pouco a nossa São Paulina vai Nós falar. Nós vamos falar, é verdade. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ah, ô, Domênico! Opa, eu! Daqui a pouco vamos falar do Palmeiras. Domênico! Daqui a pouco tem informação aí do Palmeiras, tá bom? Certo. Vamos apresentar então agora, porque é o seguinte. Nós estamos aqui com uma campanha, que é a campanha do Outubro Rosa. Sim. Né? Todo mundo conhece a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, não é isso? Sim. Em homenagem às mulheres e para alertar cada vez mais a respeito do assunto, nós estamos trazendo a cada dia do mês de outubro uma mulher para fazer o Estádio 97 e as nossas ouvintes para fazer o Estádio 97, para elas concorrerem a essa vaga aqui com a gente. Tem que mandar a sua mensagem no outubrorosa@97fm.com.br dizendo por que você, mulher, tem que estar aqui no Estádio 97. E hoje já temos a primeira participante que foi lá, se inscreveu. É a Mariana Cristina Vaz Stoikova Veres Ramos. Caraca! Meu Estou Deus! Soletre o nome inteiro. Ela tem mais anos do que idade. Tá bem perto, amor. Mais nome do que idade. É, melhor. Stoikova. Quase Dom Pedro. Vamos falar, peraí, vamos abrir. Quase Dom Pedro. Mais pra cá. Vem. Tá bom assim? Isso. Mariana Cristina Vaz Stoikova Veres Ramos. Pô, você é da monarquia, velho? É, quase isso. É, porque é monarquia que tem bastante monarquia nome. Russa, né, meu? Monarquia russa. É, mas é. Mas Stoikova é russo? Polonês. Olha aí. Ah, parem, tudo olha bem. Olha aí, cara. Gente. Temos parem, dois poloneses no estúdio. Não, minha mamã é polonesa. É, a minha bisavó é polonesa e meu avô era russo. Você sabe que você tem um quê da mãe do Benja? É verdade. Só o nariz que não. Ia comentar isso agora, uma beleza indescritível. Olha lá, ela tem o cabelo meio avermelhado. Minha mãe não tem cabelo avermelhado. Não, porque ela tá tingindo agora. Imagina, minha mãe não tem. Não, minha mãe não nunca tá. Teve cabelo avermelhado. Ela não cabelo usa velatom? Não. Você não errou, não? Você não quis dizer igual o dele? O dele é que é... Ah, o dele tá avermelhado. O Benja cada semana tá numa cor. Mas de vez em gente, meu cabelo é igual. O Benja parece uma paleta de cores. A Hebe tem cabelo vermelhado? É, tem um sorriso também maravilhoso. Hebe, respeita um carisma muito grande. Parabéns a você. Eu me lembro uma gata que eu conheço. Boa noite. Vou falar duas que eu conheço legal. Ah, também. Não. Uma tá no Instagram. Vou falar também. Mas ela é bonita. Ô, Mariana, e há quantos anos você ouve Estádio 97? Há mais de 12 anos. 12! Olha, 12, ó. Que isso? 12 anos. E você, como tá aqui fazendo parte do programa 12. Hoje, numa campanha junto à campanha Outubro Rosa, né, que é de conscientização, você já chegou a fazer também testes preventivos, etc? É, eu acho que, independentemente da idade, a gente tem que procurar se informar e, principalmente, alertar as pessoas, as mulheres, e sensibilizar, porque é muito importante participar dessa campanha e sem preconceito, porque mês que vem também é a campanha de vocês e a gente tem que sempre fazer o autoexame e procurar ajuda sempre que necessário. Eu prevenir é melhor, né? Eu faço que autoexame todo dia. Azul, não é? Em quem que você faz autoexame? Eu faço autoexame. Autoexame? É, pra você ver se tem algum problema. É verdade. E no seu parceiro, você faz? Eu passo sabonete e vou que vou. Faz o quê? Não entendi. Não, é o autoexame. Como é que é? Isso. O autoexame do homem. Como que você faz? Um monte de mulher ouvindo. Eu passo sabonete... E o dedo? E aí eu ponho meu dedo no sabonete. No sabonete. Calma. Eu tô calmo. Mas no seu parceiro você faz autoexame? Tá ficando arrepiado, né, RG? Pega leve. Não, é verdade. Eu faço autoexame. Tem que ser feito. Tá certo. Eu pego leve. Tá certo. Daqui a pouco você começa a lamber o microfone. Calma. Vou lamber sua orelha. Mas, ô Mariana. Oi. Bom, você já viu aí que você é uma menina esperta em relação à sua saúde, né? Sim, claro. E a saúde do nosso tricolor? Tá péssima. Ah, em como induzido por essa diretoria ridícula. Também acho, viu? Ô, Vomauro. Vomauro lançou a candidatura aí do... Você é sócio? Oi, beijão. Adalberto, Raquel. Você é sócia lá do Raquel, São Paulo? Eu sou sócio torcedora. Ah, não, então não interessa. Ô, Vomauro, como é que ficou o negócio do Guardiola lá no WhatsApp? Eu sou assim, milionária. Ó, ele ticou? Ele ticou e dizem que deu até porque começou digitando e parou. Ah, ele começou a digitar. Ficou aparecendo lá digitando. Mas e a oposição? Ele respondeu, ele ticou? A oposição não tem nem o número dele. A gente conseguiu isso. Ó, e outra coisa. O Adalberto mandou uma mensagem agora. Tem uma coisa que se votar em nós, a gente vai revolucionar lá, viu? Ah, é? O que é? Os ambulantes só do lado direito da rua. Pra ficar organizado quando sai do estádio. Você sabe que é triste, vô? É verdade. É triste quando fica dos dois lados, né? Você é o retrato. É real. Você é o retrato do que é hoje o São Paulo. Eu falei isso semana passada. Não é, não. Muitos torcedores reclamam e não sabem qual que vem de dog e qual pernil. A gente tá falando de dentro do clube, ô Tom. De fora faz parte. Esse é o pior problema do São Paulo hoje? Eu acho que é um dos piores. É esse o técnico. Vamos resolver o Guardiola já ticou. É. E se o Guardiola não vier, o Neuer tá contratado. Ah, o Neuer é goleiro, não tem nada a ver então, com... Então, mas a gente... Você não gosta do Dennis? 10 anos ele já vai ser treinador. Você não gosta do Dennis? De quem? Do Dennis. Eu gosto do Dennis, a esposa dele já fez o refeição no churrasco com a gente. Ah, é, amiguinha. É, mas o Dennis, empresta ele pra outro time. Ô, vô, mas na visão do teu grupo lá, o Guadalberto da Raquete... Peraí que eu vou ver. Qual é o nome do grupo? Tirando esse negócio dos ambulantes... Chapa Bela Sacada Tricolores. Bela Sacada Tricolores. Bela Sacada essa. Ó, pra não dar creu, vote no Tamborel. Ô, vô Mauro, mas se vocês analisarem os grandes problemas de São Paulo, esse dos ambulantes do lado direito já é um problema que vai ser resolvido. Não, quais são os outros grandes problemas de São Paulo? Tem dois grandes problemas. O pessoal sai do jogo, viu? Tem muito jogo às 11, sai pra almoçar depois ali, e aí fica as barraquinhas de um lado e do outro, um zigue-zague, e aí isso irrita o torcedor. O outro irrita. É a cobertura na churrasqueira, que faz frio. Ah, isso é importantíssimo, nossa. Vamos colocar, fizemos parceria com uma cerveja, ela vai fechar tudo. Ah, mas legal. Nossa, mas é muito igual, gente. E estacionamento, vô? É igualzinho. Estacionamento é um problema, porque perde, aí o pessoal fica xingando. E o que a gente vai fazer? Não, porque quando perde, sai pelos corredores do Morumbi, então a gente vai colocar um monte de caixa de som no estacionamento. Põe a música alto. Você não ouviu. Quer dizer, esses são os maiores problemas que você vê no São Paulo. Esse do estacionamento, mais ou menos. Agora, o da churrasqueira... da churrasqueira. É porque tá frio todo sábado. E a piscina tá boa? Ah, mais ou menos, né? Por quê? Porque o Carlinhos SOS foi mandado embora. Ah, foi? Ele era de que grupo? É, o nome do rapaz, é porque tem muita criança que urina na piscina. Ah. Eu sou a favor de botar o produtinho que fica roxo quando urina. Não existe isso, pô. Existe. É lenda. Acho que tem, hein? Tem sim. Lógico que tem. É lenda, não. É lenda, sim. Tá vendo? Mas não, existe sim. É que clube que tem isso em São Paulo? São Paulo vai ser pioneiro. Ah, legal. Nossa, agora eu fiquei felizão. Em relação ao futebol, que o torcedor tá preocupado, o senhor vai fazer o quê? Futebol? É. Ah, tem muita coisa que a gente vai trazer o Guardiola, não sei se eu falei. Falou. Falou que ele ticou já o já WhatsApp. Ticou. O e jogador, vô? A gente quer saber não, jogador. Tem uma tecnologia também que a gente vai trazer cone de fora. Só que não é qualquer cone. É cone com o rosto do jogador do outro time. Como assim? Que é já pra adaptar o jogo. Por exemplo, é São Paulo Sport. Já vai treinar com o cone do Diego Souza. É, o Diego Souza teve até um cone. E é caro Souza. Isso, vô? Ah, isso aí mas é o, caro. Mas, ô, vô Mauro, mas o problema é que atualmente os cones estão do nosso lado. Ah, então, a gente põe o Wesley lá em pé pra ajudar, viu? Não, mas é, vocês brincam, mas é verdade. O Ricardo, manda um abraço, ele gosta de você. Quem? O Ricardinho do Tamborel. Ah, vai te catar, Ricardinho. Olha, ele você é que é torcedor de São Paulo, você não sabe, você não imagina. Mas boa parte hoje do que é o Conselho de São Paulo... É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado, é isso aí. Viu? Obrigado. Obrigado, é horrível. Não fala obrigado, é horrível. Ele ainda agradece, esse é o pior. É aqueles que você tá falando mal e ele cumprimenta, te dá um pin. Oi. Quem é que mandou o WhatsApp pro Guardiola? O Claudio Honor. É o nosso candidato a diretor de futebol, sem a gente entrar no Claudio Honor. Ele que organiza o campeonato interno, já tem experiência. Ah, entendi. Ah, então como ele organiza o campeonato interno? Ah, ele sabe tudo, é nossa. É um cara que tem que dirigir o futebol, é boa. O que você acha dessa chapa, Mariana? Nossa. Se você fosse conselheira, você votaria? Com certeza não, né? Porque tá feia a coisa mesmo, mas colocar mais uma chapa dessa... Na verdade, eu não sei se tem alguma melhor do que essa, né? Porque é muito parecido. Claro que não tem, né? É tudo muito parecido, é, né? É, muito parecido. E o que hoje é situação, amanhã é oposição e depois vira situação e... É tudo igual, né? É tudo igual. Amanhã o São Paulo joga contra o Sport, não tem algum dos seus melhores jogadores, que é o Cueva, né? Como fazer para fazer gols? O São Paulo que só tem um ataque melhor apenas do que o do América. É, na verdade, esse é o grande problema do São Paulo, né? O meio de campo é terrível, dá até vergonha de assistir ao jogo. Muito complicado. O palmeirense é que o diga no sábado, quando torceu com o São Paulo. Ah, mas quando o Wesley acerta o passe lá, o Kiko errou o gol. Porque eu cruzei com o palmeirense ontem aqui na rádio e falou assim: ontem eu vi como tá pra torcer pra vocês, tá complicado. É, lembrou do Palmeiras naquela época, né? É. O João Schmidt parece que vai jogar, estão dizendo. Mas ninguém dá certeza. Não adianta. Na verdade, o São Paulo precisa de meio de campo e ali na frente mesmo fazer uma diferença. Então a gente está carente disso. Na verdade, o futebol brasileiro está carente disso e não tem jeito. Não sei o que fazer mesmo. Nem base, está complicado mesmo. Olha aí, vô Mauro. Oi. Ouça aí as críticas dos torcedores. É isso. O quê? Ouça as críticas aí dos torcedores. Ah, eu concordo. O que que você falou? Nossa, não, mas senhora. Ela tá certa. Como é que você concorda errado. Sem saber o que ela falou? É, mas ela tem. Você vai aumentar o preço do ingresso? Vai baixar? Como é que vai ser essa política de ingresso? Mas vai ser mais baixinho o preço do ingresso. Tá muito caro. Quanto? Ó, inclusive essa semana eu organizei o Aberto São Paulo lá, hein? Aberto? O que é isso? É o primeiro Aberto São Paulo. Assim, Aberto São Paulo. Divulgar aí. É o de tênis? É, de tênis, de dupla e de trio. Trio? Não, é porque não dá tempo. Muita gente pra jogar, a gente vai botar três na quadra. Não, mas não pode. Meu Deus. Não pode. É melhor. Essa regra não existe. Eles reclamam que não dá tempo de jogar. O Vô Mauro, você é sensacional. Pra agradar todo mundo, né? Mas você é bom só aqui pro programa, você é sócio, né? Sou. Você vai votar em mim, depois eu te passo lá. Com essas ideias aí, você tá sendo bem recebido lá, Vô Mauro? O quê? Tá? Me adoro lá, eu faço tudo, eu mas ajudo a varrer a churrasqueira. Com ideias assim, o cara vai ser presidente. Eu sou, eu levo o cara começa a subir assim. Eu sobe que fico, assim. Eu faço a picanha, passa sal grosso do lado, do outro, dois dedos, chato. Como é que é? Você pretende licenciar? Como é que é? Peraí, como é que é a picanha? A picanha compra até 1.200, né? Certo. Aí corta dois dedos. Ao grosso do outro lado, chapa. Meu e lá que surgem as ideias. Ah, na discussão do churrasco e tal. Por que você não convida o Vô Mauro, o Sombra e o Mota pra participar do grupo de discussão de vocês? Ué, podemos fazer uma rifa, alguma coisa. Inclusive, você também tá convidado. Eu sei que você não é São Paulino, mas você tem boas ideias. Alma, né? Quer ajudar? É, porque no conselho não precisa ser São Paulino, né? Não, mas tem você a alma, São Paulino. Quer ajudar, homem? O conselho de São Paulo não é só de São Paulino? Sim. Para, não. Né, Benja? Não. Para de brincadeira, eu juro, Benjamin. Se o cara é sócio... Tem corintiano? Pô! Olha, eu não sei quem tem palmeirense? É. Mas sou eu? Pode ter, sim. Não teve na época da eleição, não, por exemplo, tinha um cara que tava fazendo campanha pro Aidar, por exemplo, ele tava com a camisa do Aidar. E ele tava tatuado, esse mesmo símbolo que o Bá tem aí, ó, do Corinthians. Não, aqui. O cara não era conselheiro. Não, do São Paulo. É o cara que tá fazendo campanha no São Paulo. O negócio é o seguinte. É um profissional. Comenta. Profissional dentro do Morumbi. É diferente. Eu tô falando conselheiro. Há quem diga, por exemplo, 50% dos sócios do São Paulo torcem para outros times, por exemplo. Por causa do clube. Por causa do clube, exatamente. Localizado no Morumbi. O São Paulo, ele tem uma composição um pouco diferente do Palmeiras e do Corinthians, principalmente do Corinthians. É muito difícil você ter outros torcedores, sócios do Corinthians. No São Paulo, você tem santistas, palmeirenses, corinthians, porque o clube realmente é um clube é bom. É um bom clube, bem localizado. Atende muito a galera ali da região do Morumbi. E pode acontecer, sim, de você ter torcedores de outros times dentro do conselho. Que é uma vergonha, né? Mano, mas aí é que tá, cara. Se a regra permite, ok. Não é que é uma vergonha. A regra, se ela é cumprida, ok. Mas que você vai coibir isso, mano? Se é uma regra, não quer dizer que não seja uma vergonha. Tem um monte de lei que é regra também. O que você deve fazer. Eu acho uma vergonha. Não, tudo bem. Ou seja, você pode dizer, é legal, mas é imoral, por exemplo. Vai. Mas não dá pra coibir. Mas você não tem como coibir. A não ser que você faça uma reforma de estatuto e você mexa em uma série de situações, que é o que o São Paulo vem vivendo hoje. Agora, a reforma de estatuto vai ter que passar pelo crivo dos veinhos, né? Então, mas eu acho que, e não que, vou eu votar acho que isso nunca. É importante em qualquer clube, porque independentemente do tempo que o cara possa ter de casa, se ele não for um torcedor do clube, ele vai ligar muito mais para a parte social do que para o que acontece dentro de campo. Mas o que elege é o social. É, mano. E tudo bem, Sombra, por isso mas é que o Vô Mauro vai encher de voto o Adalberto Raquete. É, mas esse é o grande problema. Porque o cara quem tem direito a voto vai colocar ali, talvez, dentro do poder, uma pessoa que muitas vezes nem mereça, entendeu? O cara ele quer saber, por exemplo, do cara que está reformando o ginásio. Ele fala, eu jogo futsal aqui no clube. Eu não quero saber do gramado do Morumbi em si. Eu não... Por favor, tá bom? Sim. Muito bem, hoje são ouvintes virgens participando aqui com a gente ao vivo no programa 3284-7097 3284-7097. Ô Mariana Cristina, como, aliás, é Mariana Cristina, é Mariana, é Mari Cris, tá ótimo. Mari, todo mundo te conhece como Mari? Isso. Então Mari tá bom. Excelente. Beleza, sinta-se à vontade, participe. Tá bom? E você é casada, solteira, viúva? Sou casada. Aí, olha o marido Mota interessado. Não, tem gente perguntando aqui já no Twitter. Danadinho. Que outro dia ele postou no Instagram dele, viu, Sombra? Viu, Sombra? Seu marido é São Paulino? Graças a Deus. Ah. Foi pré-requisito, inclusive. É que outro dia, há poucos dias, lá vem. Ele tava viajando, ele postou uma foto no Instagram dele com mulher. Puta, tu é ridículo, velho. Agora você me lembrou disso, velho. É mesmo? Esse tonto... Véi, eu fui almoçar com a minha enteada e nós tiramos uma foto assim, abraçado. E eu coloquei assim, em boa companhia, né? Ela era mulher. É, a Daniela, minha enteada, filha saber. Do Chuchu. Esse tonto fala, aê, tá pegando, hein? Eu sabia que isso era uma enganação. Aí os idiotas, as Benjete... Por que pegar a Daniela? Tá louco? Eu não tô, ela é mulher. Minha filha. Ela é tua filha? O quê? É tua filha? É o quê? É minha filha. Absurdo isso aí. Mota, Cláudio Mota. É o quê? Você tá louco, velho. Recompõe essa aí esse Mota. Tonto fica, fica atacando fogo, aí as Benjete entra. É, Mota, tá comendo. É, tá pegando. Porra. Não, mas embasado. Tá louco, não, mas velho. Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? Nossa. Não, mas peraí, o Benji, ele quantos tava embasado numa hashtag que o Mota 34. Utilizou. Qual? Recaída. Recaída. Para, vai tomar banho. Recaída. Aí o Ben já tipo, começou a deduzir coisas. Não, eu escrevi amor pra sempre. Ué. Então, ele amor pra sempre. Infinito. Recaída, sabe? Tipo, eu nem lembro que eu escrevi. Sombra, eu aí esse tonta aí fica... Aí ele tá lá abraçado com uma mina. Você não sabe quem é. Pertinho, não. Entendeu? Eu tinha o nome dela só, Daniela Tonioli. Eu vou lá só saber, isso. Meu. Ele lá... Não sabe que o nome do Chuchu é Tonioli. Eu vou saber. Você é... Quantos anos ela tem? Acho que é 32. Então, você que tua filha? Nossa, tá na idade firminha. É absurdo isso aí. Firme. Professora de yoga, quem quiser pode perguntar. Daniela Tonioli. Ela é do The Rose? Não, ela método ela dá aula particular. Oh, pode falar, é pegador, bate a razão, é pegador. É, tá virando casaca, é isso aí. Ah, vai te catar outro. Vai lá cuidar do seu filho que se ferrou, não viu? Se ele virar de lado, se ele voltar pro lado de cá, o senhor vai aceitar ele na boa? Olha, eu não tenho nada contra também. Eu já falei pra vocês, sou a favor do casamento gay, desde que esteja entre dois héteros. Aí não tem problema. Trouxa. Olha, agora você fala que é sua filha. Para, velho, vai. Eu tenho vontade de pacificamente. Cara, para, velho. Tá leão em você, até você meu morrer. Meu Deus, para, velho. Para, vai. Dá até dor de cabeça, eu posso falar, eu acho que isso foi ridículo, moço. Eu sou a favor do Mota, viu? Ô, beija, fazer exercício físico. Eu indico a você fazer ler parkour vendado. É uma brincadeira bacana. você tem que fazer descer. É, eu vou falar pra você. Morde a sua língua pra ver se é legal. Ah, também é legal. Morde. Eu faço leparcu, vender, sobe aqui no prédio. Ó, cabeça de louco. Cobre o seu nariz assim durante 10 minutos pra ver. Legal, faz o exercício assim. Dá um abraço aqui, é isso aí. Um abraço, caramba. Vamos lá que tem o 20 pendurado aqui na linha. Toca as drogas. Você é um índio, velho. Você é um índio. Quem? Você. Eu? É. Eu vi lá o post, só tem dois comentários. É. Porra, eu apaguei tudo. Alô? Só tinha animal, velho. Tinha alô? Cavalo. Quem fala? Fernando Dodô. Fernando do que, Fernando? Peruo Yamashita. Como é que é, Fernando? Peruo. Peru? Peru, P-E-R-U-O. Certo, Yamashita. Isso. Ele é sueco, família sueca, certeza. Yamashita. E quantos anos você tem? Frita pastel. 3.4, Dodô. Sueconês. 3.4, RG. Esse aí é bom porque não morre na véspera, né? Peru, peru não morre na véspera, né? Sensacional! Vai gritar na frente. Não, não tinha o tocador aí, eu quis ajudar. Seu louco. E o bairro? Saiu, o Benjamin vai acertar, vamos ver se ele vai acertar. Residencial 9. Não ouvi, como é que é? É assim. Não, não Residencial 9. Ah, fácil. Mas isso é nome de bairro? É depois do 8. Não é nome de bairro, não. É depois mas do 8. É Alphaville. Bairro, é, acho bairro, que é. Acho que é, melhor. É, bom, depois do 8. Alphaville, será que não? Ó, oh, o mano derrubou, hein? Se é... Não bom, sei. Tem um em Barueri, que é Residencial 9, que chama. Um em Taboão da Serra. E tem um em Taboão, sim. São os dois que eu conheço. Não, acertou. Santana de Parnaíba, cara. Barueri! Eu falei, ó. Acho que eu falei. Pera, tá absurdo. Você já ligou aqui, né? Quem, eu? É. Pô, não, acho que não, faz muito tempo. Acho já, que não. Ah, mas o Databá não passa nada. Mas acho que não. O Raul perguntou. O Raul perguntou. Você não acertou. Deixa porra nenhuma. Pega o seu banquinho. Deixa ele. Ensaia de mansinho. Hoje está o estatuto do estádio. É só ouvintes que nunca ligaram. É terças-feiras, apenas ouvintes inéditos. Mas o líder tem voto de Minerva. Então chupa, é um tesão quando isso acontece, né? Ai, que grosseiro. Poder desligar o cara. Não pode, não pode. Ó, a Marina trouxe bombom. Cadê o bombom? Não é Marina, não. É Mariana. Caramba, Mariana. Alô! O bumbum tá aqui, ó. Alô? Bombom. Alô? Quem fala? É Ednilson. Ednilson. Ednilson. Ednilson do quê? Pô, caixa Ednilson lotada. Egídio. Como? Ednilson e Egídio. Egídio, só isso? Pelo amor de Deus, Egídio. Ednilson, e quantos anos? Tenho 41. RG, 4.1 hoje. É, hoje você viu. Só hoje. Hoje você viu a abertura do programa. Aí Denilson, né, velho? Ah, entendeu? Sensacional! Cê viu. Ah, cê mas viu. Aí. Vamos ver. Discutindo os. 10. Ah, o puxador sabe. Denilson. Denilson. Tá certo. E o bairro? Amigo. Bairro é bairro do Portão. Portão? Como é que eu é? Estava em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Como é que o cachorro, amigo? Como é que o cachorro, Benjamin, sorri latindo? Hein, terra preta, amigo. Bom. Como é que o cachorro sorri latindo? Porra, é essa? Parece um cavalo. Tem véio. Três. O que eu conheço é cutia. Paca, cutia. Tatu, cutia, não. Tava indo bem, pô. Tava indo bem? Amigo, Mairiporã. Tem Atibaia, Mairiporã e Cotia. Tem três. Atibaia, pertinho Atibaia. Perto do Bourbon aí? Justamente, tô vivendo. Justamente. Aqui. Cara, é justamente. É onde meu pai tem um sítio, sabia? É bom o sítio do seu pai? É bom, é bacana. Vamos fazer o resort ano que vem no sítio dele. É sítio. Dá pra trocar o Bourbon. Sítio do seu Márcio. É, do Marcão. É lá mesmo, no bairro do Portão. Ah, é? Ah, que bacana. Dá hein? Pra fazer um churrasco legal lá? Pô, o que é aquele castelo lá? É um hotel? Castelo. Sério? O bairro do Portão tem um castelo. Bairro do Portão. Você tá usando que o sítio do meu pai. E o time, brother? Palestra, meu amor. A líder. É. A gente tá feliz. Ô, Cuquinha. A gente tá felizinho, né? Tá feliz, Cuquinha? A gente tá felizinho. Você tá precisando de uma foca, Cuca. Não, a gente ficou. Agora, hein? Quando eu botei o bananinho e ele fez o gol, eu no fundo, assim, eu pensei, chupa Domênico, mas bem fortinho. Chupa Domênico, não. Bem fortinho, assim. É. Eu vi a hora que ele errou dois passos daqui, deu contra-ataque, você xingou ele. A gente não. A gente, eu vi lá. A gente, no fundo, pensa eu assim. Eu vi. A gente fica com raivinha, mas depois passa. Tem um monte, hein? Fica bonito. Fala das cadeiras da Jota Torre. Porque foi uma vitória muito grande, viu? O Benjão, o Domênico Garbo. O Domênico Gato. Viu, Norberto? Alô? Velhinho. O velhinho. Norberto, ó, o Palmeira hoje ganhou da Jota Torre. W? É. W. Poder combinar, comercializar, não sei quantas cadeiras mais, viu? 10 mil, não é? A briga era... A W Torre, ela explica, vai ficar... você. A briga era por mais cadeiras, mas a W Torre, ela vai ter que se contentar em poder vender 10 mil cadeiras. Verdade. O que são essas cadeiras? É como se fossem cadeiras cativas, né? Sim. Então, o Palmeiras, ele comercializa o resto, a W Torre comercializa 10 mil. Ah, e o Palmeiras, então, ele não ganha nada nessas 10 mil? Ganha. Porque mesmo você sendo dono da cadeira, comprando a cadeira, a cada jogo você é obrigado a comprar o ingresso daquela partida. Sim. Não é porque você comprou a cadeira que você entra no jogo sem o ingresso, né? Você fala então, bonitinho. A W Torre, ela reivindicava... As cadeiras. Mais cadeiras. É. E na arbitragem, não sei quantas eram, mas na arbitragem ficou decidido. Olha, a W Torre, o seu negócio vai ficar com 10 mil e tchau. Isso era uma situação que tinha que resolver logo, né, Domênio? Já tava enchendo o saco. E o advogado do Palmeiras... resolvido numa corte arbitral. Arbitral. Se tivesse na justiça comum... Porque o contrato previa discussão numa corte arbitral. A discussão não foi para a justiça comum. Mas explica um negócio. Quando você vai botar um processo numa corte arbitral... Porque está no contrato. Sim, mas os dois têm que aceitar, né? Não, sim. Mas foi aceito, sim, no contrato. Os dois aceitaram. As partes entram em acordo. Os dois estavam reivindicando interesses próprios. É Palmeiras isso. E a W Torre. Ficou lá no contrato. Se tivesse algum problema, Benja, se tivesse Soletri algum problema... problema. Se tivesse algum problema acordado lá, estava escrito quem ia decidir essa corte. Mas todo porque contrato é uma maneira de você decidir de maneira mais rápida, menos burocrática, sim, é, né? Essa corte arbitral... Tanto é que quem presidiu a mesa ali foi o Max Geringer. Essa corte arbitral... Max Geringer. Foi da GV. Como que é o nome do cara? Max Geringer. Sim. Eu tenho Max dúvidas, Geringer. É verdade. Acho bonito isso. Lá vem. Não, mas é complicado. Não, eu tô complicado. Cara, eu tenho dúvida, eu não tô... Faça essa corte arbitral, quem é constituída por quem? Por um rei. Não, aí eu não sei te dizer direitinho quem que é, tá? Por exemplo, mas lá já tava dizendo que era a corte arbitral da GV. É. Agora, como é constituída essa corte arbitral, quais são as pessoas? Daqui a pouco a gente já vai receber informação sobre isso. Isso não é perigoso? Isso não pode gerar uma rusga aí, a W Torre? Não tô dizendo que vai acontecer, mas, por exemplo, uma coisa é um divórcio. É. Um divórcio, você vai lá, não teve acerto, cada um vai pra um lado e segue a vida. Complicado mesmo. Um empregado contra uma empresa... Tipo, beleza, foi lá pra esfera do Tribunal do Trabalho, cada um segue a vida, tá certo? Agora, quando você tem uma decisão dentro de um processo, que os dois ainda continuam teoricamente casados... Dentro do apartamento. Não é uma situação complicada. Mas aí eu não sei, olha, sinceramente não sei. Não, eles podem acatar a decisão, mas eu não sei até que ponto, por exemplo, não pode rolar um boicote com relação a gramado. Ah, aconteceu um show, o gramado tá ruim, dane-se. Mas eles falaram isso. Não sei. Que eu vou continuar com o instalamento, viu? Deu uma declaração dizendo que vai continuar tratando tudo às mil maravilhas. Não, a declaração não poderia ser diferente. Agora eu quero ver na prática. Ô, Maninho, falaram que o advogado do Palmeira era o Vini? Vini do quê? E só assim pra mexer as cadeiras. Nossa! Que isso? Quem paga também? Porque você o Vini que virou professor de faculdade. É mesmo? Deve ser dividido por dois. Mas quem paga isso? Porque você... E ele é gente boa, Vini. Essa corte arbitral... Quem tem que pagar são as partes, né? É, os dois. Isso é uma fortuna. Porque se vai pra justiça, você não paga, só paga o advogado. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Deve ser uma fortuna, né? Vou indagar a um advogado? Pra saber a respeito. Mas se vocês continuem falando do Palmeiras, não, por favor. Eu queria saber do Domênico Garbo. É gato. Ô, Domênico. É. Na verdade, não, era o assunto que eu falei. Continua aí, amor. Você mudou. Desculpa. A avó tá velha demais aí, meu. O quê? A avó tá surtando aí. Pô. Ela tá, não tomou remedinho. Não, a gente tá feliz que é o Domênico. Oi, fala, vovó. É Domênico, né? Fala, vovó, pode falar. A gente tá feliz, né? Sim, muito feliz. Põe o áudio de você gritando gol ontem. Não, nada de gol. Aquele áudio é pra nós, ó. Aquele áudio inteiro. Tão bonitinho. Não é muito bonitinho, não é? A avó entrega tudo, né? Não, é uma cagueta, velho. Vó, ali é só pra nós. A comemoramento. A avó é... Cagueta. Porque nós temos um grupo aí do WhatsApp. Futrica, meu. Tem um grupo de WhatsApp só entre palmeirenses. E aí... Você na gritou. Hora do gol, eu gritei gol mesmo. Gritei. O Azedão participa? É, o nome do grupo é Amigo Série B. É o quê? Eu vejo aí. Cala a boca, fala com o Vinte aí, o Domênico Garbo. Fala aí, velhinho. Você assistiu o jogo ontem, você teve algum Notou algum problema que possa vir a acontecer? Ou tá tudo mil maravilhas pra você? Não, mil maravilhas não, meu amigo. Eu acho o seguinte, depois que o Tietchan caiu de rendimento, cara, eu acho que o Palmeiras embarcou junto nisso aí. A gente tá perdendo meio de campo muito fácil. É, e não pode, né? Porque ontem nós pegamos uma equipe muito frágil do Santa Cruz e o Palmeiras teve um trabalho para ganhar de uma equipe bem fraca. É, né? E vamos ter esse... Vamos ter... Vamos ter também esse problema contra o América agora, né? Porque o América é bem fraco também e poderemos ter um problema aí de ganhar desses times mais fracos, né? É, então, eu não sei se o pessoal já marcou o meio de campo, a saída era feita com o Tietchan e com o Moisés ali, o pessoal já tá encaixando a marcação em cima desses caras, e os caras ficaram de rendimento mesmo, os caras estão errando passes de 2 metros. Aí complica, né? Pulou de paraquedas? Não, ontem eu não percebi muito que errou muitos passes, as coisas não. É, então, o Tietchan tá acertando a bola lateral toda hora. Ele tá tentando jogar individual e não tava acertando uma. Ah, mas ontem o problema foi a defesa, hein, ô Norberto? Até que acertou, fez 3 gols. O problema é que os meninos furou bola, o outro. O Edu Dracena tava mal, vó? Não teve problema de. Não, o Edu Dracena. Ele errou 2 passes. E teve um. Logo que o Palmeiras fez o terceiro, ele furou a bola e o Granito quase chegou na cara do gol. Granito? Grafite, vó. Grafite. Granito, velho. Mas eu não acho que foram falhas grotescas da nossa defesa com relação a gol. Só o Jean, né? Que é lateral direito. Que fez uma falta grotesca, bizonha, que poderia ter complicado o jogo de ontem no Palmeiras. Um jogo fácil. Ele complicou um jogo fácil. Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência com relação a esse tipo de jogada. Outros tipos de jogada, por exemplo, teve um lance lá, o Gabriel jura que não fez a falta no jogador. E a imagem não tá pegando o lance lá, né? Não, mas mostra o toque. Você só vê, viu? O cara se jogando. Não, mas mostra caindo. O toque, viu? E aí é uma falta perto do bico da área, aos 48 do segundo tempo. O jogo é até aos 49. Não precisa. Não, não. Sabe, não há necessidade de correr risco. E ele nem ia chegar na bola, exatamente. O lateral. Não há risco, sabe? Não pode correr risco desnecessário num jogo que já tá ganho. Olha, já tivemos um problema contra o Curitiba, né? Um jogo ganho, sabe? E aí o Palmeiras, sabe? Parece que dormiu, os caras fizeram um gol. Tudo bem, tava impedido, aquela coisa do Curitiba. Foi provado, um gol e tava... E ele ia fazendo gol impedido ontem, o Bandeirinha não ia dar. Você viu? Exatamente. E estava em quatro jogadores em completo impedimento. É que o cara do esporte ontem, mano, com uma bola Santa alçada Cruz. Na área, e o Palmeiras fez aquela linha burra, né, do impedimento, e realmente os caras estavam 4 caras à frente. O que cabeceou quando não tava, quando o cara tá pra tocar na bola, tá ruim a ligação, hein? E aí a mal defesa, ela sai e fica 4, 5 jogadores em total impedimento. O Bandeira não marcou, mano. Então, mas o cara que cabeceia não tava impedido. Então, o cara podia matar, no peito. Não, tava todo mundo. Não, não, o que cabeceia não tava. Mas os outros participam do lance. Não, não participam não. Tanto é que uma pessoa só sobe, não. O que cabeceia, não, mas a regra diz hoje que o cara que tá participando ativamente da jogada é o cara que cabeceia. Desculpa, eu achei que tava todo mundo impedido. Mas é que tá, esse sufoco que vocês tomaram do Santa Cruz, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro hoje, não mostra que vocês hoje são um time vulnerável e que talvez não segure muito tempo a liderança? Tô falando sério. Ele já avisa antes, tô falando sério. Não tem momento, Fofarrão. Tô falando sério, porra. Ah, para, mano. Tomar um calor de Santinha, velho, que já caiu, mano. Peraí, tem momento, Fofarrão, pra ele ou não? Você é louco. É discutível aí. Vocês estão de brincadeira. É pertinente ou não é a pergunta? É só minuto. Não, é pertinente aonde? É pergunta, é pergunta. Só minuto, é uma pergunta. É uma pergunta, você responde se quiser, ué. Não, pera só um pouquinho. Palmeiras, ele é líder desde que começou o retorno e você vem com uma pergunta bizonha dessa. Não, então, mas na reta final agora, na subida da Brigadeiro, é pertinente, na subida da Brigadeiro, vocês estão ofegantes, velho. Não, o que o Mano falou, se ele falasse assim, você tem medo de ficar fora do G6, aí merece um momento favorável. Mas perder o título, basta ficar em segundo. Lógico. Olha, eu vou me recusar a responder isso, porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gelou, possível, né, filhão? Não, Viu que balançou agora, né? Existem perguntas que são absurdas, que não tem como responder. É pertinente, velho. Não tem nada pertinente. Como não? Pertinente, mano, é você vir aqui falar que o Corinthians tá despencando na tabela. Isso é pertinente. Não, não é, não. Agora, vim aqui falar que o Palmeiras... O Corinthians tá buscando o G6. Corre risco. Não, corre risco do quê? Cara, o Palmeiras ganhou o jogo. Claro que pode perder. Ganhamos o jogo. Quer dizer, o título pra você tá ganho já. O Palmeiras tem grande chance de conquistar o título. Não, mas tá ganhando título pra ele você. Ele tem 63% de chance de ganhar o título. Ué, mas peraí, isso daí não é 100%. Ah, crava, Domênico, crava, vocês vão levar é essa. 63% de ganhar o título. Não, mas é que tá, por exemplo, se vai lutar lá o Marquito com o Tyson, se o Marquito acertar um soco no Tyson, todo mundo vai falar, é um absurdo. O Marquito que era do Ratinho. É, lembra o Marquito? E não foi eleito. Aí se o Marquito der um soco no queixo do Tyson, todo mundo vai falar, nossa, que absurdo. Comparando a situação, o Palmeiras era o Tyson diante do Marquito ontem. Bom. Deixa eu fazer E foi uma trocação franca, velho. Uma trocação franca. Quanto que foi o jogo? Então, vocês acertaram no final, mas foi o jogo? Correram risco de ser nocauteado. Quanto foi o jogo? Correram risco de ser nocauteado. Não, ele não me respondeu. Não, vocês ganharam. De novo. Quanto foi o jogo? Mas eu não tô discutindo o placar. Mas eu não tô discutindo o placar. Tá falando da fragilidade. Eu quero que se dane que o Palmeiras mostrou deficiências, velho. Que a mídia tapa isso com a peneira. Coloca assim, ó. Peneira na frente do sol. O Palmeiras hoje é um time que não passa tanta confiança assim, gente. Fala. Pra você. Não, você mesmo criticou o Cuca antes de ontem aqui. Não, eu critiquei porra nenhuma. Onde que eu critiquei? Você falou do Cuca outro dia aqui. Tá até rindo ele. Imagina, ele falou. Ele conta umas mentiras que o pessoal acredita. Você falou que o Cuca passa insegurança pro time. Você tá pior que o Lula, velho. Vai te catar você, rapaz. Mas ainda tá de brincadeira. Para, você tá pior que o Lula, pô, falando tanta mentira assim. Sobrou pro Lula. Ô, Domênico. Crava logo, Domênico. Crava, vai ser campeão e pronto, velho. Para, mas eu acho que vai ser. Então crava. Eu tanto acho. Mas não fala, ele é louco, porque vai estar gravando aqui. Mas pode gravar. Desculpa, vai ter a cápsula do tempo, você vai ver o que eu coloquei. Não, mas aí é porque você é fanático. Desculpa, não sou fanático. Você é fanático. Não, sou realista. Realista. Em 2012 foi o Palmeiras a ser campeão e caiu. Realista, não falei nada. Lógico que tem a cápsula aí. O bar tem a cápsula do tempo de 2012. Como? O bar não tem nada. Lógico que tem. Tá gravado o programa aqui, ô, nossa. Lógico que tá. Lógico que tá. Para. O Palmeiras caiu, chupa. Peraí. Agora, ao contrário do Mano, que em 2007 colocou que o Corinthians ia ser campeão e caiu. Não falei, você não prova isso. Provo, tá na cápsula. Aonde? Pega a cápsula lá. E todo mundo vai se lembrar aqui. Pega a cápsula lá, Mané. E tirar um sarrinho da sua cara aqui. Imagina, eu falei que o time era fraco. Ficou replay aqui a tua vida inteira. Velho, o Corinthians tinha Carlos Alberto Gato na lateral, tinha Zelão e Betão na zaga, Fábio Ferreira. Antes do campeonato, você colocou que ia ser campeão. Na frente era finado e Clodoaldo, velho. Colocou, vai ser campeão. Imagina. Mas desculpa, é obrigação você colocar seu time campeão. Não é obrigação, não é obrigação. É sim. Não é obrigação, não. É sim, para. O Sombra colocou. Eu sempre coloco São Paulo. Quando? Agora, esse ano? Não, não lembro. Acredito que não, mas eu não lembro. Ah, é obrigação. Juro que eu não lembro nada. Você, Benjamin, colocou o Corinthians campeão? Ah, esse negócio de... O meu campeão coloquei o Palmeiras. Chupa. Ué, eu não coloquei o Corinthians campeão, hein? Eu coloquei o Corinthians campeão. Ele não é obrigado a colocar, ele tem que colocar o que ele acha. A cápsula do tempo é uma coisa, torcer é outra. A cápsula do tempo é tentar acertar. Se eu não me engano, eu coloquei o Atlético. Pra mim, o São Paulo sempre. É obrigação, você torce pro time pra colocar outro campeão. Mas a cápsula do tempo que a gente faz é um jogo. É um jogo, lógico. É um jogo, é diferente do que a gente pode. Não é o que eu quero, que é, não é não. O que eu gostaria. A gente faz a cápsula do tempo pra ganhar o jogo. É lógico. Ah, não, velho. Eu sou quadrúpede, São Paulino. Eu queria perguntar. O Galo, eu acho. Você colocou o Galo? Queria perguntar pra nossa estranha, a Mariana Cristina. Você acha quantos por cento o Palmeiras será campeão? E se você acha que não é o Palmeiras, quem deve ser? E se você achou minha pergunta pertinente? Eu achei pertinente. O Mano é coerente. Aí chupa. Mas eu acho que o Palmeiras vai ser campeão mesmo. É, tá muito próximo aí. Tem alguns times, Atlético Mineiro talvez, que possa pleitear alguma coisa, mas eu acho que o Palmeiras tá um pouco mais sólido do que os demais times, assim. Na verdade, é aquela conta que o Domênico faz de ganhar os 4 pontos. Então, eu acho que é coerente falar que tá no caminho certo. Mas eu não coloco 100%, porque não ganhou. Mas, ó, a diferença hoje tá em 3 pontos. A diferença hoje tá em 3 pontos. E o saldo de gols, se eu não me engano, acho que hoje tá em 11. Não, é 12 diferente. O Palmeiras tem, acho que... Então, ó, 19, no próximo jogo do Flamengo, que será contra o Santa Cruz aqui, inclusive em São Paulo, 22 no Pacaembu... 22 a 11, um negócio... É, essa diferença já deve cair, acho que pra 4 ou 5, o saldo a favor do Palmeiras. De 11 vai cair pra 4 ou 5. Ah, vai se tratar, o Flamengo vai, é capaz de enfiar os 6 ou 7. Mas o Palmeiras pega o América de Minas. Não, mas aí vai saber se numa dessa não empata. Mas o Flamengo tá sem um ataque que tá na seleção. Mano, aí não tem. É o Viseu que vai jogar, velho. Não dá pra dizer que o Palmeiras tem Viseu, não pode empatar Diego, com a Pará. América. Aí o Flamengo ganha de goleada, é pode. Mas o Santa Cruz, velho. Tática pra você também. O Santa Cruz, o aproveitamento dele fora de casa. Oh, vocês estão muito antes, velho. Preciso matar o Domênico. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falar. Ele só tem antes, mano. Só uma pergunta. Eles falam que não, mas tudo antes, velho. Tá sentindo o cheirinho aí, Domênico? Você acha que o América, ganha do Palmeiras? Ele não ganha, não, mas eu acho que é pertinente pensar no empate, porque o jogo é em casa. Vai ser Londrina aí, ó. O América é o jogo do Palmeiras. Não, não é não, porque ó, o mando é do América Mineiro que ia assim, ó, o jogo esse jogo do Palmeiras com o América seria no Horto. Olha, mas aqui, aí ó, o América vendeu o mando lá pra Londrina, Londrina, e possivelmente terá aí uma pá de palmeirense dentro do bagulho. Peraí, vamos lá. Mas aquele cheiro de café desestabiliza jogadores, cara. Edinilson. Café é o lixo da vida. Próximo jogo do Palmeiras é contra? América. América. Domingo. Jogo duro. Lá em Paraná. Não, jogo duro. Domingo. Jogo duro. Palpite. Jogo duro. Ah, esse é 3-0. Então isso, tá, olha, bom. Não tem, olha, gente, olha só um minuto. Olha, eu vou dizer uma coisa honestamente. Jogo falando. Fácil não tem, não. Não tem mais jogo fácil a partir de agora. Eu acho que é... É o jogo dos desesperados. O jogo, né, o América já tá tudo perdido pra eles... Se dane. Então, agora é a hora da mala branca. Agora, mano, é o seguinte, eu acho que o que faz a diferença, e o Cuca ontem falou que foram três pontos importantes, são três pontos de ouro. Três pontos bonitinhos. De ouro. E eu ouro. Vou dizer uma coisa pra você, ele quase tem toda a razão, porque o Flamengo, ele pegou o São Paulo, ele tinha que ganhar do São Paulo. O time que quer ser campeão, ele não pode mais ver adversário, ele tem que ir e ganhar. Quando você não consegue ganhar, você dá muita chance pro outro disparar no campeonato. Foi o que aconteceu nessa belo rodada. Comentário, isso. Mas é verdade. Mas é que é belo comentário. Não, quando você é vacila, comentário. Alguém você aproveita. Uma sacada, não. Legal. Essa, ninguém tinha percebido. Agora. Não é belo comentário. Foi uma frase de efeito. Não, não é frase, é um comentário. Comentário de efeito. Não, não é frase, é um comentário. Entendeu? O Santos, por exemplo, ele perdeu pontos muito simples contra a América, contra a Figueirense. América. E por isso que tá aí atrás. O Palmeiras não perdeu ponto pra time pequeno. Perderam o time. Pra ponte. Ah, é Ponte Preta. Não ganhou Curitiba, nem lá, nem cá. É Curitiba. Curitiba, não. Curitiba, o Palmeiras empatou lá. E não vai jogar. Perdeu dois pontos. Jogou aqui, né? Já ganhou. Ganhou. Então tá tudo bem. Mas lá não dá pra contar como perder. Ah, do jeito que foi, dá, viu? Repete, Ednilson. Muita gente ganhou do Cruzeiro, o Palmeiras conseguiu perder quando o Cruzeiro tá na janela. Mas é que tá, é Cruzeiro. E o jogo aqui não é fácil. Difícil, mas é o Cruzeiro, pô, lá. Ó, e o jogo... É diferente você pegar um time. É diferente. Não, mas é diferente você pegar time pequeno. Então, o que ele tá falando é o seguinte: quando o Palmeiras perdeu pro Cruzeiro lá, o Cruzeiro tava mal pacas. É isso que ele tá falando. E pro Curitiba também. Você não vai, mas ainda era muito o começo do campeonato, né? Não, mas é isso que ele tá querendo. O Cruzeiro que a gente vai pegar em Araçariguama. É agora, em Araraquara, vó. Araraquara? É outro time. Não vai ser fácil, não. Vó. Não, lógico que não. Vó, não, só licença. O time se preparou, tem outro teste, mudou a estrutura. Mas no começo do campeonato, o Cruzeiro tava perdendo pra todo mundo. O Palmeiras foi lá em direção. Perdeu pra gente. Colocou aquele... É isso aí. Lá que era do Cruzeiro, inclusive, que a gente trocou lá. O cara tem cara diferente, né, jogador? É verdade. Ednilson, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu falar com vocês pela primeira vez aí. Valeu, cara, obrigado. Falou, fera. Valeu. Abaixo. Ô, Dodô, vamos falar do busca-pé, Dodô? Vamos? Lógico. Tá tão animadinho? Olha só, gente, olha. Alguém tá com dúvida aí de presente de das crianças? Tá chegando, hein? Pô, tá chegando, hein? Dia 12 tá aí. Então, olha, faz o seguinte, faz o Unidunité. Salamê Minguê. Pois é, mas é o Unidunité do busca-pé, gente. Ah. Olha, você acessa buscapé.com.br, vai responder um quiz divertido. E ele vai te dar sugestões de presentes para cada perfil de criança. E olha, tudo pelo menor preço, hein? E você ainda pode baixar grátis um paper toy personalizado, hein? Sabe aqueles bonequinhos de papel para montar? É, meu amigo, lá no Buscapé você encontra dezenas de modelos para você escolher e fazer o seu também. Já pensou nisso, hein? Acesse agora buscapé.com.br, monte o seu paper toy e acerte em cheio no presente, hein? Aproveite, hein? No Dia das Crianças... Dá uma busca no Busca-Pé. Dá um busca-pé. Muito bem. Olha, temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir? Mensagens. Boa tarde, amigões do estádio. Diego da Casa Verde. Ô, Mano e Benjamin, tem algum ídolo de vocês que já jogou no Corinthians que vocês gostariam de ver hoje como treinador? Eu gostaria de ver Ronaldo Giovanelli ou Casagrande como técnico. O que vocês acham dessa hipótese aí de ter algum ídolo? Opinião apenas. Um abraço. Eu adoraria, e inclusive vou revelar um negócio pra você, meu amigo. Quem teve essa ideia fui eu. Há muitos anos atrás, o Corinthians tinha perdido do Juventude um jogo num domingo à noite, não me lembro, de 4-5-0. E aí o treinador, não me lembro quem era, foi mandado embora. E eu liguei pro Citadini e falei, traz o Casagrande como treinador. E aí o Roque, na época, resolveu trazer o Júnior. Lembra do Júnior? Que é, Sport saiu TV fugido hoje? Do Corinthians. E, mas o Casão, na época, né? Era um cara que eu teria trazido. Após uma derrota pro São Paulo. Júnior? Os caras queriam a cabeça dele, velho. É. Então tomando o astralitado aí, saiu correndo do Parque São Paulo. O Casão, pra mim, é um dos caras que mais conhece de futebol no Brasil. E o Antônio Carlos, você gostaria? Já jogou no Corinthians também. Cara, o Antônio Carlos, a gente faz um belo trabalho no Juventude, sim. Por que não? Mas sabe que ia ser engraçado, Antônio Carlos, agora não foi ídolo lá. Não é questão de ser ídolo, ele mas ídolo. Jogou pelo Corinthians. Não, mas jogou pelo Corinthians. Ídolo. Ele falou ídolo. Ué, mas ídolo é muito complicado. Sobre o fato do cara ter sido ídolo não quer dizer que o cara tenha que ser treinador. Mas, por exemplo, esse negócio é engraçado, Domênico. Porque você pega aí, às vezes, aí analistas, o cara aí mete o pau. Nossa, porque é absurdo o treinador colocar esse jogador, o esquema tático não tá bem desenhado, não tem aquela linha de quatro à frente do volante, aquela linha de defesa aí também não tá bem postada, etc e tal. Dá uma chance lá, vai lá fazer. Vê se é fácil. Ia ser legal, pegar um cara aí que tá na televisão, pode ser jogador ou jornalista, e colocar o cara pra treinar uma temporada de determinado time. Com auxílio, tudo bem, se o cara não foi atleta, um auxílio aí do preparador físico, um fisiologista e tudo mais. Mas só pra ele colocar a parte tática e técnica que ele tem aí, teoricamente, dentro de campo aí pra ver se vai funcionar. Mas isso acontece, mano. Às vezes você tem um jogador que é comentarista, aí ele deixa de ser, vai lá ser técnico e não é nada disso. Mas RG, é muito mais fácil o cara que é jogador virar comentarista e meter o pau nos outros do que o processo inverso. O cara que é comentarista virar treinador. Muito bem. Mais mensagens, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou aqui da Zona Norte, do bairro Jardim São Bento. Eu queria saber do pessoal aí, já que hoje o assunto é técnico, quem é melhor técnico ou foi melhor técnico nos seus melhores tempos? Vanderlei Luxemburgo ou Tite? Um abraço. Boa pergunta, hein? Olha, eu não sei o Tite, mas quanto tem? Mas e como é que vai medir isso? Se for por títulos, eu acho que o Vanderlei tem título pra cacete. Ué, mas o Luxemburgo nunca ganhou a Libertadores. Luxemburgo não tem Mundial. Não importa. Quantidade de títulos, o Luxemburgo tem título pra cacete, velho. Pô, eu acho o seguinte, quem fez o time jogar bonito e ganhar foi o Vanderlei Luxemburgo. Jogando bonito no e ganhando. No Palmeiras ele tem dois brasileiros, no Santos ele tem mais um, três. Ah, deu uma porrada. No Corinthians ele ganhou brasileiro? Eu vou falar de Corinthians. Eu vou falar de Corinthians. Ele é bastante brasileiro. No Corinthians ele montou verdadeiros timaços que foram campeões. Ele nunca ganhou a Libertadores. Jogando muito, não. Agora o Tite, cara, o Tite ganhou dois teve um ano fantástico, duas competições que marcaram... Que foi a Libertadores e o Mundial. Eu acho que o Tite ele tem uma vantagem em cima do Luxemburgo, que é o trato com as pessoas. O Luxemburgo, quando ele chega em determinado time e algum jogador começa a crescer mais que ele, isso o incomoda. Com relação ao Tite, não. Mas o Luxemburgo, eu acho que tecnicamente, taticamente, eu acho que ele é mais completo que o Tite. Você pergunta para cada 10 jogadores que foram treinados pelo Luxemburgo, 9 falam sempre a mesma coisa. Agora precisa ver jogadores do passado, né? Você pegar o Alex, você pega o Luizão, você pega o Edmundo, que teve um problema com ele. Mas o Edmundo fala, em termos de treinador, foi o melhor que ele teve. Então, falar em Luxemburgo, então ontem ele tava no Bem Amigos. E aí, rapaz, ele tava lá e tal. Aí, primeira questão foi lá do Marco Antônio Rodrigues, né? Ele chegou e falou assim, ó, pra tua imagem foi mal você ir pra China. O que chegou aqui foi que Luxemburgo demitido de time da segunda divisão da China. Você já vinha com problema sem resultado, muito diferente do técnico que você foi. Demitido de um time da segunda divisão. Pegou mal. As outras críticas recorrentes no meio do futebol é que você não se atualizou, que você hoje é um técnico superado. Como você vê isso? O que aconteceu? Você não se atualizou? Você se considera um técnico superado? Nossa. Rapaz, pegaram pesado aí. O homem respirou, ele engasgou, ele respirou. A única profissão que vocês terminam com a carreira da pessoa é de técnico de futebol. Foi duro. Nós estamos carregando a pecha hoje do 7-1, como se todos nós tivéssemos jogado aquele treinado. Jogo de 7-1. E aí, depois, mais lá pra frente, o Kleber Machado confrontou ele em relação às passagens do Luxa em clubes do exterior, né? O Kleber falou, o idioma é fundamental. Se pegar o Mourinho, ele fala italiano perfeito, fala inglês perfeito, fala espanhol perfeito. Se pegar o Ancelotti, fala inglês, fala italiano. Guardiola também. Ah, não, peraí, isso quem falou foi o Galvão. Antes, o Kleber Machado confrontou, perguntando a ele, né, a respeito da pouca familiaridade do Luxemburgo Sim. com outros idiomas. Aí o Luxemburgo foi irônico e respondeu, com certeza, né? É. Aí o Galvão chegou e falou, não, mas é importante falar assim, ó, porque tal técnico falar essa língua, blá, blá, blá, blá. E blá, do espanhol, blá. Que ele falou que não tinha nenhum argentino, né, que um destaque hoje em dia, de como técnico. Eu não lembro. Velho, os caras começaram a falar um monte. E já aproveitando, hein, chefe, perguntar pra nossa estreia no Ninho aqui, a Mariana, você gostaria do Luxa técnico? Fala pertinho. Acho que nesse momento, não. Agora não daria pra trocar. Talvez pensar no planejamento pro ano que vem, talvez seria uma boa. Mas não sei se... É que a história recente, como a gente vem falando, a história recente dele não é boa, mas ele indiscutivelmente entende muito de futebol. Talvez ele dê outra cara, mas... Não, pra esse momento pra de São momento, Paulo agora, você agora, fala. São Paulo não. Tem 10 jogos pela frente. Não. Se anunciasse hoje, Luxa. Acho que não. Mariana... Porque ele quase se ofereceu. Ontem, hoje, ele aí o Galvão falou assim, ó, Guardiola surpreendeu todo mundo, ficou um ano sabático, já que ele falava inglês e espanhol, e chegou dando entrevista em alemão no Bayern. Nós não temos nenhum técnico brasileiro que fale fluentemente inglês, francês e italiano. Não tem. Falha dos nossos técnicos que não se preparam pra isso. Aí você me desculpa, Vanderlei. Aí o Luxemburgo falou... Não, é falha do Brasil. Quem do Brasil fala dois idiomas? Aí o Kleber Machado falou, aí vai estudar, Vanderlei, né? Pô, os caras também estavam na maldade. Aí o Vanderlei mandou, mas você fala quantos idiomas? Daí o Kleber, mas eu não sou técnico. Os caras estavam na maldade, acho que nunca mais dá entrevista lá. Galvão, você fala quantos idiomas? Daí, ó, eu mal falo cinco. Aí o Luxemburgo. Mal falo cinco? Ele falou, eu mal falo cinco. Aí o Luxemburgo voltou pra cima do Kleber Machado. Você trabalha com comunicação, né, o Kleber? Mas trabalha em comunicação em português. Nossa! Então, mas... É isso aí, velho. É uma situação, Sombra. Eu acompanhei alguns trechos do programa. Entrou aquela parte que o Mano lembrou agora. Daí, vamos pro... O Galvão falou, vamos comerciais. Daí o Paulo Ricardo falou, posso falar um negócio? Posso falar uma coisa? Ele falou, vamos montar um curso de mandarim. Ele falou, eu tenho uma escola de mandarim aí. Os treinadores brasileiros que quiserem trabalhar na China pra poder se comunicar, podem se matricular ali. Aí cortaram pra cara do Luxemburgo, cara. Ele espumava, velho. Mas já tinha rolado a briga e ele quis zoar no meio da função. Pra ver como ele tem o timing da coisa pra fazer humor. Ainda mais que o Luxemburgo. Que vacilo, podia... essas e outras no navio da véia. Eu falei, o Luxemburgo pode arremessar o sapato na cara dele a qualquer momento. Mas é uma situação, Sombra, que eu vejo até como pertinente. Você, quando vai trabalhar num outro país, você tem que dominar o idioma. Claro. Ou pelo menos o inglês, que é a língua universal. Lógico. A pessoa, quando vai participar de qualquer tipo de cargo, ainda mais um treinador de futebol, você vai, comandar jogadores aqui no Brasil, Sombra, já é uma situação um pouco delicada, porque os jogadores, eles acham que eles são mais do que eles são. Os caras colocam, principalmente a mídia, os torcedores colocam os caras aí num patamar de popstar, e os caras parecem que tem o rei na barriga. Você vê jogador embalado em restaurante, o cara acha que ele tem que ser servido por 10 garçons, véio. O cara acha que ele tem o rei na barriga, literalmente. Na balada é complicado. Lógico que é. Tem razão. Opa, se é. Os caras se acham o Justin Bieber. O cara entra de capuz pra fingir que... Os caras acham que, mano, são Michael Jackson, velho. Os caras fazem uma coisa pra se maquiar pra ninguém ver... Mas é o contrário, tá ligado? Não, tipo, mas ele faz isso que é pra aparecer mesmo. Porque você vê um nó cego de capuz dentro da bala, você fala, quem que é aquele trouxa ali? É a Dona Morte? Mas enfim. Então, Sombra, aqui Dona no Brasil Morte. Já é complicado você comandar esses caras. Imagina quando você vai lá pra um Chelsea da vida, como o Filipão foi. Imagina quando você vai pro Real Madrid, como o Luxemburgo foi. Véi, você tá lidando ali com jogadores ali que, velho, são personalidades mundiais. Não é esse monte de pinga de litro que a gente tem aqui que a gente fala, nossa, esse cara é top. Véi, você tá lidando lá com o Beckham, com o Zidane, você tá falando com o Drogba, você tá falando com uns caras assim. Então, dominar uns caras desses, sem falar a língua do cara, como é que você vai dar um esporro no Drogba? Você vai falar pro teu tradutor e falar, agora fala isso pra ele? Véi, é ridículo, é tosco, você precisa ter um tete-a-tete. Claro. O Guardiola, quando chegou lá no Bayern, Sombra, todo mundo esperou o Guardiola falando inglês, o cara chegou falando alemão, velho. Alemão. É outra pegada, velho. Agora, é a parte mais engraçada disso aí foi na hora que o áudio aqui não vai ser bom, mas depois... Aquele ali, ó, aquele vídeo ali que você tá. E aí o... eles estão tentando falar, o Luxemburgo tenta falar, o Kleber Machado tenta falar, o Luxemburgo. Aí o Kleber Machado desiste e fala assim: tá bom, Luxa, manda ver aí, manda ver. O Luxa fala: tá bom, vou mandar ver, vou mandar ver, vou mandar ver, vou mandar ver. Cara, essa hora, cara, eu dei muita risada, porque quem tava assistindo, viu? Mas quem assistiu? Virou briga de adolescente, tá ligado? Não, mas quem assistiu chegou a uma conclusão: com Luxemburgo não dá. Mas é aquilo que a gente fala, é muita vaidade. Não, mas nesse caso aí, nesse caso, é o pacote Luxa, né? O Luxemburgo, ele muitas vezes aí, ele peca aí pela... É muita vaidade. Pela vaidade, pela arrogância, pelo egocentrismo. Mas nesse caso aí, ele tava respondendo uma pergunta, porque eles estavam no embate ali com o Caio. Essa parte foi a parte que ele tava discutindo ali com o Caio. Foi um pouco depois. Né? E aí ele tava desenvolvendo o raciocínio. É justo você deixar a pessoa terminar de falar também. Ainda mais quando você tá no embate. Mas a gente também não é exemplo pra isso. Não, melhor, eu vou mandar ver sim. Mas houve a interrupção, aí ele ficou bravo. Ele falou: peraí. Aí o Kleber Machado tentou insistir. Não, mas Luxa, não sei o quê. Aí o Luxemburgo continuou falando em cima. Posso terminar o raciocínio, pô? Aí fala: não, então fala, Luxemburgo. Manda ver. Falou: vamos mandar ver. Que rola também um pouco de corporativismo, né? Os caras, pô, estão juntos ali contra ele, né? Queira ou não queira. Não sei se é questão de estar junto contra. Não, é que dá uma sapatada só. É tipo, você traz um convidado. Aí, de repente, a coisa perde um pouco o senso e o cara dá uma sapatada em alguém aqui. Mas é que ontem pareceu. Quem assistiu ontem a entrevista dá a impressão que o Luxemburgo inventou o futebol. Você assistiu ontem, pois você... É, não, ele que inventou o futebol. Não, aí os caras ficam putos, né, meu? Mas então, Sombra, mas até entendo o lado do Luxemburgo, por mais que ele possa ter parecido arrogante, mas ele tava ali num momento em que ele tava sendo afrontado e até acuado por todo mundo, eu, o cara tentou se defender, cara. Claro. Por mais que as pessoas até tenham razão, porque de 5 anos pra cá o Luxemburgo, ele não fez um trabalho excelente, até inclusive quando o Caio falou isso, ele pegou e falou: ah, o que é trabalho excelente pra você, só ganhar título? Pega os trabalhos que eu desenvolvi, deixei aí um trabalho teoricamente pronto para que outra pessoa pudesse continuar o que eu comecei. E nisso ele tem razão também, mas eu até entendo. Imagina você numa mesa ali, sendo afrontado acuado, né? E acuado por todos, e você não podendo se defender. Você vai baixar a cabeça, ainda mais o Luxemburgo, que tá esperando uma possibilidade de voltar a dirigir um grande clube brasileiro. Ele vai baixar a cabeça e consentir com tudo que tá sendo dito. Mas se você chega e fala: cara, realmente acho que a grande pisada da minha vida não foi ter procurado aprender outras línguas, etc. Tal. Você já mata metade da discussão. Mas e pra dar o braço a torcer, uma pessoa que tem a vaidade aflorada? Mas aí é culpa da pessoa. Se ela foi acuada, é porque ela também se colocou... Se deixou, lógico. Se deixou ficar se deixou nessa levar, condição. Né? É complicado. Lógico. E aí, tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando. Tá esperando sua mulher voltar das compras? Ah, rapaz, mas cuidado, hein? Cuidado! Ai, rapaz! Oxe, que foi? Pancada na traseira! Oxe, desce lá pra ver quem bateu na tua traseira. Desce lá. Quem foi? Ivetinha. Vevete. Ivete Sangalo, rapaz. Oxe, bata fica, de novo. Mas fica frio, viu? Se algum dia a Ivete Sangalo bater na traseira do seu carro, fique muito tranquilo, porque a Ivete tem seguro da HDI. E é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E ó, lembrando, hein? Dia 19 de novembro, nós vamos realizar o Clube do Estádio 97. Sim. Um sábado, junto dos ouvintes do Estádio 97. Tá sabendo do Clube do Estádio 97, Mariana? Tô sabendo, já tô tentando convencer meu marido já. Ah, é? Ir, claro. Então conta pra ele que tem novidades, viu? Porque além desse grande churrasco que a gente vai fazer num sábado, do meio-dia às 5 da tarde, logo mais cedo, a partir das 9 da manhã, a gente vai realizar também um torneio de futebol de campo oficial. Oficial, campo grande. Oficial. A gente vai ter lá, sabe o que mais? Os jogos da Cassineira. Sim. Olha, confirmados os jogos de Cassino da Cassineira. Tá ficando incrementado isso aí, hein? É. A gente vai ter o show de cães mais famoso do Brasil. Ah, é? Opa! É aquele que teve no resort? É. Exatamente. Putz, é legal pra caramba. É o show de cães da Alternativas, é o mais famoso do Brasil. Você vai poder ver de perto os astros caninos que fazem filmes. Molecada vai novela, ficar louca, velho. Criançada. Nossa, vai pirar. No resort foi maior sucesso. Pra quem não sabe, o Bolota é dele. O Bolota é dele. O Bolota foi lá no resort. E no final do show, todo mundo vai poder abraçar, tirar foto e conhecer os cães de perto. Bolota é gente fina, velho. Veja lá o trabalho deles no alternativas.com.br. É muito legal. Adoro. Então olha que monte de coisas que vão rolar lá. Olha. Eles podem adestrar até seu filho se você entrar em contato. Eles fazem um orçamento, adestrar crianças. Sabe o que eu imagino agora? A dona Jamile com uma coleira. É mesmo? Que isso, minha mãe. O Domênico foi educado à base da chinelada, velho. Levando o Rio, você tá levando maluco. Levando o Domênico pra adestrar. Vem aquele lá. Vai adestrar, vou falar que vai adestrar já. Filho, tá aqui. E o Chicão segurando o chicotinho. Mas assim. Que é isso? O filho daquele lá. Você imagina... Peraí. Você imagina... Chicão é nóis, velho. Você imagina o Domênico pulando o arco com fogo? Aí, teus amigos aí, ó. Aí, ó. Vai pular com uma velha já. Domênico. Domênico. Olha, o Clube do Estádio 97 vai rolar no dia 19 de novembro, um sábado. Crianças até 12 anos não pagam. E você pode fazer a sua reserva ligando na Lotus Travel. Pode ligar agora, ligue agora. Teu plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 2896-4665. 2896-4665. E você pode parcelar em 3 vezes. Olha aí. Então vai ter um mega churrasco do meio-dia 5. Com open bar, hein? Mega churrasco com open bar. Torneio de futebol de campo. Campeonato de vôlei de areia para mulheres. Apresentação dos cães aí da Alternativas. Dog, né? Os jogos da cassineira. Futebol no videogame. Tudo isso pertinho aqui de São Paulo. Num clube aqui na Ayrton Senna, em Guarulhos. Não é lindo? Muito é bom. Muito maravilhoso. Bom. Maravilhoso. Eu quero ver então liga cachorro. Lá agora, 2896-4665, é o Clube do Estádio 97. Ô Benja, a gente tava falando aí de técnicos, e nosso amigo Márcio Rivelino, ele fez uma lista aqui pra gente. Lembra que ele falou dos 30 maiores, etc e tal? Não que ele colocou o Oswaldo como 30, mas ele listou uma porrada de técnicos aqui, somaram 28. E só nesses 28... Lógico, a gente pode discutir sobre pouquíssimos aqui. Mas a maioria, com certeza, estaria num top acima do Oswaldo. Olha, diga, vamos ver se, diga. Vamos ver só se vocês concordam por alto ou não. Vai, vamos lá. Oswaldo Brandão. Sim. Tite. Sim. Muricy. Sim. Tele Santana. Sim. Nelsinho Batista. Sim. Poi, Parreira, Zagallo, Leão, Felipão, Mano Menezes, Abel Braga. Pepe, Cuca, Marcelo Oliveira, Luxemburgo, Levir Culpe, Vicente Feola, Enio Andrade, Miné... Mas ele tá falando de treinador que a gente não viu. Eu não vi o Feola. Mas, Benja, desde o começo do programa, eu tava discutindo da história. Sim. Não, falei do que a gente viu, igual o jogador. É do que a gente viu. Mas do a que gente viu, você acrescentou agora. Mas o Enio Andrade você viu. Não, o Enio Andrade eu vi, ele mas só o Feola daqui você não viu. O então, Pó então, e o Feola você não viu. Então, e o Enio Andrade era pequeno pra caramba, eu vi mas pouco. Quem era o técnico do Grêmio campeão do mundo? Era o Carpegiani. Carpegiani não era o Enio Andrade? Não, Carpegiani não, era o Espinosa. Espinosa? Olha aí. Dorival Júnior, Paulo Autuori, Cláudio Coutinho, Evaristo de Macedo, Antônio Lopes, Carlos Alberto Silva. É uma porrada de nome. Até o Marcelo Oliveira, que é bicampeão brasileiro. Eu no Elifute também. Né? Hã? Eu no Elifute. Você no Elifute? É. Não, mas é uma porrada de técnico. Eu não hein? Curto aí o Carlos Alberto. Nunca curti o qual? O Carlos Alberto Silva? É. Nunca... O Poi eu não vi, o Feola eu não vi. Andrade dizem que foi o... É, Feola foi um baita técnico. Eu vi muito pouco o Enio Andrade. E o Nelsinho. O Nelsinho também não curti. E o Evaristo de Macedo. Evaristo Macedo. Né? Nossa, você pegar o currículo de todos esses aí, é recheado. O Evaristo é respeitado lá. Pô, na Espanha o cara é rei, velho. Inclusive lá é fora, velho. Não, é como jogador. Ele tá como treinador. Mas tudo bem, ele como treinador também teve sua história. Ele não dirigiu, não. Mas tem moral. Não, mas dirigiu, aqui no Brasil ele trabalhou. Vamos lá, temos mais mensagens aqui no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Boa tarde, pessoal do estádio. Aqui é o Fabiano, de Jardim de Acira, corintiano. Aí o pessoal tem razão aí, meu. Esse time do Corinthians tem que tomar vergonha na cara. Esse time aí só não consegue ser pior do que o time de 2007. Se o Tite não tivesse no começo desse ano, a gente tava brigando pra não cair, meu. Esse jogador ganha milhões aí, ó, e tem que tomar vergonha na cara e jogar bola. É só isso que a gente pede, jogar com raça. Vamos lá. Não, mas ó, não, mas Sombra, o que ele falou, velho... Vamos jogar com raça e com o coração. É o time do povo. É o Coringão. É isso aí. O negócio é o seguinte, com relação ao que ele falou... Gente, nada consegue ser pior do que aquele time de 2007. Em 2007, Sombra, o Corinthians ele tinha lá o Carlos Alberto Gato na lateral, Ele tinha a zaga ali formada por Betão, Zelão, tinha o Fábio Ferreira como opção. Lateral esquerdo, não lembro quem que era. O Zelão caiu? O... Ou que o Zelão, Zelão veio depois? Não, não, ele tava lá. Cê era do time rebaixado. Você lembra do Zelão? Você lembra do Zelão que ele morava num prédio no Tatuapé? Junto com o Fábio Ferreira, né? E os caras fizeram uma faixa no prédio. É, uma baixa assinada pra eles irem embora. É, o meio-campo, Sombra, o Corinthians tinha Moradei. O Corinthians ele tinha até o Vampeta. O Corinthians tinha o Vampeta nessa época. Não, o Herrera o Vampeta não... foi rebaixado? O Vampeta caiu pro Corinthians. Mas você não lembra a história do Vampeta contando que ele tava com o Clodoaldo no quarto? Era o Finazzi. Era Finazzi e Clodoaldo. É verdade. E o Clodoaldo tava... O Herrera chegou na segunda divisão. O Clodoaldo tava rindo. O Clodoaldo tava rindo pra caramba. O Vampeta falou, você tá rindo do quê? Nós vamos cair. Ele falou, porra, Vampeta, nem atacante eu sou. Tava onde que ele tava? No Criciúma, né? Era, no Criciúma. Pô, tô aqui no Corinthians, quer que eu não dê risada? Ó, o Corinthians ele tinha no meio campo lá Moradei, tinha Vampeta. É... Quem mais o Corinthians tinha? O Everton Ribeiro jogava nesse time do Corinthians. Oh, o Everton Ribeiro. Não vou nem de lembrar. O Corinthians ele tinha lá na frente goleiro, lá, Finazzi, o Finazzi. Era o Felipe? Era. Mas deixa eu falar, desse time do Corinthians. Mas ó, tinha Finazzi, o Clodoaldo, tinha Dentinho. O Dentinho jogou naquele time que caiu também. O Moraes não era desse time, não? Moraes, acho que não. Acho que ele chegou já em 2008. Esse time de 2016 tem uns caras que cairiam bem naquele time lá, hein? Sim, sem dúvida. Clodoaldo, Rildo. Opa, não, mas Gustavo, o time Rio, desse Rio, ano é melhor do que aquele ano. Vamos lá, rapidinho, muito mais melhor. Duas mensagens. Vamos lá. Fala galera do estádio. Olha. Aqui é Eduardo Menoc, eu moro aqui em New Jersey, nos Estados Unidos. Menor. E eu sou torcedor da Lusa. E só pra comentar que eu acho essa história de tombamento do Canindé uma baita de uma palhaçada. É um absurdo tentar imobilizar o estádio por causa da crise que o clube tá enfrentando. Então, vamos falar um pouco da Lusa aí. Porque ano que vem tem Série D e é nóis. Um grande abraço e chupa, mano. Como é difícil notícia falar, né? Olha, velho, o cara quer falar, quer mandar chupa pra quem, Paquito? Seu time vai pra Série D, mano. Vamos lá. Tá louco, Paquito. Tadinhos, velho. Não, mas é que tá, ó. Série? Ó, na boa, Sombra. D. Ó, isso é uma vergonha, cara. É triste, isso é uma vergonha. É triste, fala a verdade. A Federação Paulista de Futebol, ela viu a Portuguesa morrer e não fez nada. Isso aí chama-se omissão de socorro. Sim. Assim, é verdade. Assim como os times também aqui, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos. Lá vem ele. Esses times aí faltaram comprometimento para com a Portuguesa. Você tá de brincadeira. Os times não, mano. Ó, todos eles não deveriam ser indiciados por omissão de socorro. Brincalhão. Mas só pergunta para o nosso ouvinte estranho. Você concorda com isso? Não, mano. Tá claro que não, claro que não. Futebol é instituição de caridade. Não é instituição de caridade, mas ninguém é grande sozinho. Vocês viram, vai ser vereador, vai ser candidato. Ó, vocês viram a Portuguesa morrer, vocês viram a Portuguesa morrer e acharam graça. E acharam graça. Por mais que o ouvinte aí tenha feito uma piadinha, tenha tentado me zoar, mas o negócio é o seguinte: a Portuguesa. Não, não ia ganhar pauzinho. Ah, safada! Ai, safada! A questão não é ganhar pãozinho, não, velho. Mas a Portuguesa é um time tradicional do futebol paulista e merecia um pouco mais de respeito, inclusive um pouco mais de ajuda por parte dos dirigentes dela. Vamos lá, mais mensagens. Ai, safada. Pablo Abeleira, Ponte Pretano, do Estádio 97. É, Benja, você falou aí que o Leão descobriu o Mineiro, mas, cara, o Mineiro foi convocado pela seleção, seleção brasileira pela Ponte. Não, falei isso. Não é uma descoberta. Ah, não, achou o Mineiro em algum lugar que nunca ninguém tinha visto. Não, foi pra seleção. Mineiro e Washington, acho que 2001. Tá a vez que a Ponte teve dois jogadores convocados para a seleção. Valeu, abraço. Não, ele tá errado. Eu não falei que o Leão descobriu o Mineiro. Eu falei que o Leão trouxe o Mineiro pro São Paulo. Eu o não Mineiro falei, tava no São Até Caetano. Até porque o Mineiro, quando o São Paulo trouxe, se eu não me engano, tinha 30 anos. E se eu não me engano, o Mineiro já tinha pré-contrato assinado com o São Paulo. O Leão não era nem técnico do São Paulo. Ele tava no São Caetano. Ele jogava no São Caetano, então, naquele time do Muricy. E ficou uma novela para trazer. Não era aquele time do Muricy? Que tinha, inclusive, aquele Fabrício, atacante. Era que, aliás, aquele São Caetano do Muricy jogava muito. Era muito bom. Sim. Jogou, que tinha o Anderson, lateral direito. Não, e ficou uma novela pra ele vir, na... se ele vinha, se ele não, não vinha. Fabrício que teve problema no coração e depois parou de jogar. Tá? Não, então, Ademar, uma no... eu lembro, acho que o César, uma... lateral esquerdo. O Serginho. Eu acho que teve uma novela pra ele vir, não vir. Era vindo, o... no fim do Brasil, do Paulista, no começo do Paulista. O Bem Amado. A novela que teve. E quem descobriu o Mineiro foi a polícia chilena. Lembra quando soterraram lá? Pô, lembra que loucura que foi aquilo? Pô, você assistiu o filme do negócio? É sensacional. Eu assisti o filme, cara. Como não. Foi feito os caras. Ah. Mas só que os caras não ganharam grana nenhuma por causa do filme. Ué, ainda bem tão vivos? Ah, pô, mas vai contar a história. Pô, para, vai, mano. Vai contar sua história aqui. Vamos falar da BV financeira. Amigão, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV! Vamos lá agora aos ouvintes do Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, senhor Domênico. Que desenho é esse, Woody? DuckTales. É, hã? Isso é DuckTales. DuckTales. DuckTales. Caçadores de Aventura. Caçadores de Aventura. E que não era tão legal também. É, também não gostava muito. Alô? Legal, Charlie Brown. Charlie Brown. Alô? Charlie Brown. Legal. Charlie. Alô? Meu escritório na praia, eu tô sempre na área. É o Lucas. Cuspi tudo. Ô, Lucas, tudo bom, Lucas? Tudo ótimo. My name is Lucas. Se solta mesmo, Lucas, outra vez de linda. O que é isso? É Lucas do que o nome completo? Lucas Pompílio de Araújo. Pompílio. Quantos anos, Lucas? Pompílio, 28. RG, terça-feira, 2.8. Qual que é o estádio que chama Cícero Pompílio de Toledo? Ah, sensacional. Não é. Zero. Ah, não brinca zero. Assim. Zero. Tá de sacanagem. Ah, tá brincando com um time gigante assim. Você só pode estar de sacanagem. Qual é o aniversário de São Paulo, do Morumbi, velho? Qual que é a nota, ô Lucas? Nota 10, mano, nota 10. Você tá de sacanagem. 10, o ouvinte deu 10. Vai se internar. Fala, mano. Na história de São Paulo também teve outro Pompílio. Pompílio da Paz. Não, foi Porfírio da Paz. Pompílio da Paz. Foi bem, foi bem. É. Aí, ouvinte sem noção. Ouvinte. Cartão amarelo. Oh, que é isso? Que é ditadura agora, essa porra? Não, não, essa aí. Tá louco? O cara não falou nada. É. Aí, RG, cartão amarelo pra você. Caramba, tá distribuiu o cartão pra todo mundo. Que e qual que é o bairro aí, meu velho? Horrível. Cara, eu tô no meio da Marginal Pinheiros. Tá, mas você mora onde? Eu cuidado, hein? Você mora na Marginal. Então, beija. Oba. Vila Dionísia, vamos lá. Vila Dionísia? Dionísia. Dionísio foi um deus grego. Azevedo. Lembra do Dionísio Azevedo, o ator que tinha o cabelo ator, branco? Grande ator. Ele só fazia papéis coadjuvantes. Mas ele é Dionísia. Então, Vila Dionísia, que eu conheço, amigo, que se é a mesma, né? É ZN, Zona Norte. Exatamente, veja. Isso. É isso aí. Exatamente. Vila Nova Cachoeirinha, Vila ali. Pô, ele na Marginal Pinheiro. Agora ele vai chegar daqui uma hora e meia na casa dele. Puta, nem fala, tá isso. Tudo parado aqui, velho. Nossa, imagina. Viu? Um abraço pra Juliana Porfírio. Ah, e sabe onde eu tomava? Sabe onde eu tomava café da manhã todo dia? Aonde? Não. Caraca. Não, tem uma padoca lá. Que eu vou te falar, não tem pra ninguém. É o que eu não conheço. Sim, não sei se existe, faz tempo que eu não vou. A joia do bairro. Opa! Perto de casa, cara. Olha aí. Ah, perto de casa. Se você passar amanhã lá, fala, pega, manda um abraço pro Toninho, não sei se ele trabalha lá, porque trabalhava ele lá 20 anos. Não trabalha mais lá, não trabalha. Saiu? Mais lá. Sai, você tá brincando. Nossa, falando sério. Porra, você acabou com o meu dia. Rapaz, chegar de manhã lá e pedir. Sem parar, viu? Chegar lá de manhã e pedir. Posso falar que agora me viu um. Posso falar? Posso falar? Rapidinho, porque as suas histórias aí. Agora ele vai fingir que tá emocionado. Ai, que ele pediu um pingado. Queria um pouco de manteiga. A canoa dele era especial. De canoa quebrada até Cochabamba. Vou falar igual pra você. Eu chegava lá às 7h30 da manhã, todo dia. Porém, o Toninho era um baita de um cara divertido, falava de futebol o dia inteiro. Rapaz, ele foi mandado embora? Ah, não sei se aposentou, mas não tá mais lá, não. Quem que é? Você e o Robertinho lá? Não, o Robertinho mora em Mauá. Isso é porque mora. Pô, fiquei chateado agora. Ah, é. Nossa, caiu uma lágrima. Toninho, se você estiver ouvindo o programa aí, velho, manda um contato aí. Ô, Lucas. Cano e Mauá, velho, você passa manteiga na mão e põe na chapa, velho. Chupa o dedo. Que time, Lucas? O time é o único campeão brasileiro ganhado na bola. Como é que é? Não ouvi. Falhou, homem. O único ex-campeão brasileiro ganhado na bola. Corinthians. Corinthians é hexa. São Paulo é hexa. Corinthians São Paulo, velho. Que Corinthians é hexa? O Corinthians é hexa, sim, o seu nosso cego. Não sabe fazer conta, não? Nosso cego. Ah, não, mas que ele tá falando aquele asterisco lá que vocês não, têm. Não, não tem asterisco nenhum. Não tem asterisco nenhum. Asterisco. Aqui não tem asterisco nenhum. É o asterisco. O asterisco tem sim. Asterisco. Não sabe nem falar o outro jegue ali. Vou resumir pra você. O Flamengo tem uma Copa União. É. O Corinthians tem um título que é do Edilson. Edilson é o seu furico. Ah, Edilson não. Edilson é o seu butuinho. O Corinthians tem nada a ver com isso. Segue o jogo. Deu o Gabiru, 77 também. Paga um pau aí, o seu otário. Ô, Lucas. O cara fala asterístico. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, porque estamos num momento sem parar. A ligação rapidinho, um pouco mais ágil até, né? É, mas dizem que, agradou, dentro, né? Dizem que lá dentro do São Paulo mesmo, usam o argumento, olha, agora tem o G6. Vamos olhar pro alto, pensar em G6. Não. Brincadeira. A título de estimular os jogadores. É brincadeira. Você acha que esse tipo de psicologia tem chance de funcionar? Não pode ser verdade. Sinceramente, eu tenho uma opinião que o São Paulo tá numa draga danada. Eu sou fanático do São Paulino, mas tá numa draga danada. Só que é o seguinte, o investimento que os clubes grandes têm, cara, tem a obrigação de estar sempre entre os quatro primeiros colocados no futebol brasileiro, cara. E no mínimo chegar em semifinal de Libertadores. Só o investimento de um time brasileiro para um time argentino é no mínimo 10 vezes a mais. Não, mas dá todo mundo, né? Também não dá todo mundo, né? Mas eu acredito que clubes como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, mesmo porque tem uma arrecadação muito maior que os demais. Tem que estar brigando, né? Tem sempre uma obrigação maior. Tem sempre uma obrigação maior. Porque eles têm muito mais dinheiro. Você administrar alguma coisa sem dinheiro, com muito menos dinheiro que o seu concorrente, é cruel. Então você pode... Não é? Então, por exemplo, esses clubes que têm uma arrecadação muito maior... O Cruzeiro também tem, hein? Eu não estou falando a respeito de sócio-torcedor, eu estou falando o seguinte, né? Que recebe de camisa, que recebe de direitos televisivos, esses... Basta ver a arrecadação anual dos clubes. Quem está lá na receita anual, no top 5 de arrecadação do futebol brasileiro, tem por obrigação ter uma boa administração. É obrigatório disputar, tá lá em cima, brigando. É vergonhoso estar devendo dinheiro, é vergonhoso estar nessa situação. Me admira, por exemplo, o Santos. Você vai pra Europa, Barcelona, Milan, Manchester, no mínimo estão nas quartas de final. PSG, time grande tem que chegar, cara. Não tem outra conversa. Time grande com investimento grande tem que chegar. Mas infelizmente a gente é dirigido por, né, amadores. E o Santos, todos são, né? Alguns agora estão mudando um pouco. O Santos é incrível, hein? O Santos, mesmo com algumas más gestões, com pouco que arrecada, né? Ele é um time que vem ganhando muitos títulos, gente. Ele pode não ter ganhado aí títulos brasileiros recentemente, mas foi buscar Libertadores, ele foi disputar Mundial, ganhou um monte de Campeonato Paulista, ganhou Copa do Brasil. O Santos é um time que eu acho que com o menos dinheiro é o que mais tem feito no futebol brasileiro. Isso só prova a teoria... falando, Sombrinha, você pega o Botafogo esse ano com investimento, cara, um salário de 50 mil por mês, 100 mil, sei lá, ele consegue estar na frente do São Paulo na mesma pontuação que o Corinthians. Você pega o São Paulo que paga 500 pau pra um tal de Wesley, volta pro Palmeiras aquele cara. Os 10 com maiores receitas de 2014. É. Não, mas os 10 eu acho muito, porque você tem uma diferença do primeiro pro décimo, tem uma diferença absurda. Tá bom, 5. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Aí, cara. Então, esses 5, eles não têm desculpa. Não tem. A única desculpa que eles têm é incompetência. Porque dinheiro tem. Que se com uma pessoa com dinheiro, se ela vai mal, é porque é incompetente, é incapaz. Ô, Lucas, palpite pra amanhã. São Paulo e Sport. Ou melhor, Sport e São Paulo, né? É jogo da TV amanhã? Meu Deus. Sim. É? Possivelmente. Passa na Globo da Zica, né? Não, aqui eu tô vendo uma indicação que é PFC, não sei. como torcedor, eu espero que seja 1-0 na Bacia das Almas, mas se tiver um empatezinho, eu já tô feliz do jeito que tá. Viu? Então tá bom, cara. Muito obrigado. Não, o empate é amanhã pro São Paulo. Fase. O empate segura o Esporte lá embaixo. É a fase, Domênico. Já passou por isso, Domênico. Você sabe que é assim. Mas vocês vão ganhar amanhã. Já para, você falou isso. Olha do Flamengo que falsidade, também. Nossa, falsidade? Pô, quando eu falo a coisa. É, mas você falou do Flamengo, a gente não ganhou. Eu falei que vocês não iam perder. É que ele não previa o Chaves perder. Com o Atlético, né? O Flamengo não, hein, Dodô? Como é que é, não entendi? Com o Atlético. Que o Flamengo é fogo de palha, mas o Atlético lá no outro vai ser embatado. Mas eu sempre falei que o meu medo era maior era do Atlético Mineiro, não era do Flamengo, não. Oh. Lucas, um abraço, Lucas, boa noite. Ô, oh, boa noite, rapaziada. Fica na paz aí todo mundo. Valeu, valeu, obrigado. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Porra, essa de força secreta da Pole Position, cara. Eu não sei o que é isso, cara. Alô? Coisa do Bruno. Alô, boa noite, Domênico. Opa, boa noite, quem fala? Alexander. Alexander. Alexander the Great. Alexander do quê? Alexander da Silva Santos. Quantos anos, hein, Alexander? 3.9. RG? 3.9, hein? É, o nome dele nasceu da informação. Como assim, informação, hein? Ele chamava Sander. Aí perguntou onde fica. Aí, ó, ali, Sander. Entendeu? Ah, aí, sensacional! Esse é o nome do posição. Agora, quero ver. 2.4. 2? Eu? Vou mandar esse puxador que já. Entrou o meu moto aí. Essa foi horrível. 2.4. Entrou moto aí. Por que entrou moto? Já tô perdendo a paciência. Ah, agora que eu percebi. Agora. Então tá um ano. Eu nunca tinha visto. Não? Não. Devia ter ouvido. O que moto tem a ver aí com... Nota 2. Tá vendo? Não foi só eu. Sei lá, com alguma coisa aí. 2.4 a nota. Entendeu? 2.4. E onde você mora? 2.4, gay. E onde você mora? Mota. Ô, velho. Ainda bem que você é inteligente. Que coisa, né? Mota não atrasa o programa, cara. Quem não ajuda, não atrapalha. Vai logo, Tom. Mora onde, velho? Bairro. Moro em Jardim 9 de Julho. Como? Olha só. 9 de Julho. Jardim. Jardim, hein? É, eu conheço a Avenida. Não, tem Avenida, não, mas tem bairro, tem Parque 9 de Julho também. Parque. E tem Jardim 9 de Julho. Agora, se é aquele mesmo que eu... Se é. Se é o mesmo que eu conheço, é porque eu cheguei a estudar um ano de odonto lá em Mogi. Odonto? É, em Mogi das Cruzes. Ele e o Patrício. Ele é de trem. Não, vem já. Zona Leste. Aí, pega o cotovelo, ó. Mas... São Mateus, em frente ao Parque do Carmo. Então, mas tem um Imogi, não tem um cotovelo. Essa aí. É a história de muitos em São Mateus. E o time? Palestra, velho. Nós. Falei o líder. Pronto, já sabe. Palmeiras, Mateus e o Santa Cruz ontem? Ah, boa essa, então foi bom. Né? Mais ou menos. Foi bom, lógico que foi bom. Cumpri com a obrigação, agora cumpri com a obrigação também contra o Ameriquinha. É lógico, isso é obrigação. E rumo ao título. Vambora. Né? Pode ser que tenha uma dificuldadezinha aí com o Atlético, com o Santos, mas os outros pontos não pode perder, não. É, tem alguns jogos, eu ainda classifico entre os 10 jogos que faltam. Tem dois jogos. Os 10, quantos clássicos tem pro então, Palmeiras? Lá só o Santos, clássico. Mas tem outro jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro fora de casa, Reginho. O Santos também, é fora e o Atlético clássico, é fora. Também é clássico. Ah, você fala de clássico, brasileiro? Jogo grande. Não, né? Então Cruzeiro, tem mais. Botafogo tem mais. Em casa. Cruzeiro em casa, Inter em casa. Dois. Inter em casa, apesar de ser o Inter. Botafogo, tá mal. Cruzeiro em casa. Botafogo em casa também. O jogo do Inter é perigoso, Santos, também. Santos, três. Não. Santos e Atlético fora. E aí em dois. Casa tem Cruzeiro. Três. Botafogo. Quatro. Inter. Inter. Cinco. O do Inter é perigoso, ó. Aí ainda tem... Cruzeiro também. Tem Figueirense fora. É, briga pra não cair, velho. Figueirense tem... fora é ruim, sabia? Figueirense fora Palmeiras tem... adora perder lá, viu? Tem Sport em casa. Quais são os outros três, hein? Tô entendendo, né? Chapecoense em casa. A avó Vitória fora. Mas o Palmeiras e Figueirense lá sempre dá azar. Mas tomara que mude esse ano. Figueirense tá no bico eu do couro. Eu sei, mas mesmo assim, só tô dizendo que é um jogo difícil. Para de ficar, velho. Olha só, o Palmeiras tem 5 jogos clássicos. Sendo que 3 são em casa, 2 fora. E tem aí, mano, 5 outros jogos contra times menores, né? Contra times menores. América fora, Figueirense fora, Vitória fora, e dois em casa. Sport em casa e tem mais um em casa que eu tô esquecendo agora. Chapecoense em casa. Tá? Então você pra tem, matar, né? Você tem cinco times menores, três jogos fora e dois em casa. E outros três, cinco jogos contra times maiores, né? Times grandes, que são três jogos em casa e dois fora. Essa é a sequência que o Palmeiras tem pela frente. O segundo Cuca, 72 pontos para ser campeão. Ele está contando com as vitórias em casa para se garantir. Exatamente, RG. Para se garantir. São cinco jogos em casa e cinco fora, né? Falta. Então, há cinco jogadores. Bom, meu, não tem. Agora não tem pão de correr. Não tem pão de correr, velho. Se ficar, o bicho pega e a presa não se solta. Verdade. Tem jeito. Mas o Palmeiras está fazendo aquela pontuação que eu digo sempre, né? Para ser campeão, 2 pontos por jogo. Pelo menos ele está mantendo isso, né? Nós estamos aí na 28ª, é isso? Sim. 28 com 28, quanto que soma aí, vem quanto que dá. Mas é que tá, o Palmeiras ainda tem mais 10 jogos, né? A tabela, se a gente parar pra analisar, Domênico, a tabela do Palmeiras, ela é mais fácil do que a tabela que o Flamengo tem pela frente. Acho que é igual, mano. E a do Galo? Não, é um pouco mais fácil do Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras, ele peca. Tem dois clássicos ainda. Sabe onde o Palmeiras tá ferrado? Na ausência do Gabriel Jesus. Esses dois de novo? Não, mas é verdade, tanto é que ele já não joga agora. Contra o América, né? E depois é que. Mas tudo bem. Quantos jogos ele tem? O Gabriel Jesus pra jogar com o América Mineiro. Não é o América, Benja, mas. Cruzeiro, ele volta. Esses dois jogos da seleção brasileira agora não serão os últimos ainda pelas eliminatórias. Ainda tem mais. Ainda não tem mais dois jogos ainda da seleção, Benja? Não, não acabou. É só Bolívia. Não, tem mais Peru, um, o nosso cego. Tem... Esse ano? Lógico. Tem mais dois. Não, Venezuela. Esse ano? Lógico, tem dois jogos agora. Você nunca joga um jogo só, sempre são dois jogos. Achei que era só Bolívia. Não, são dois jogos. Mas eu não sei, Sombra, se terá ainda mais uma convocação para mais um futuro próximo aqui. Vou dar uma olhada. Alexander, um grande abraço para você. Deixa o seu palpite para Palmeiras e América lá em Paraná. 2-0, Palmeiras. Então tá bom, amigo. Ótimo. Posso fazer merchan? Pode. Manda. Só o Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Boa, parabéns, ganhou um kit top do desodorante Extreme. Um abraço. Muito obrigado. Vamos um abraço lá pra vocês. Sou fã de vocês há 20, já quase 10 anos. Obrigado, irmão. Falou, obrigado, valeu. Vamos lá, agora o último ouvinte do momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Esse é o maior mistério que... Isso é Dragon Ball. Esse é. Alô, Domênico. Só passar uma informação rapidinha. Esses dois próximos jogos do Brasil contra Bolívia e Venezuela não serão os últimos desse ano, não. Porque depois o Brasil ainda pega aqui, ó, passando da Venezuela, na 11ª rodada da eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil pega a Argentina, que será no ainda dia... esse ano? Esse ano? Dia 10 do 11. E aí tem o Uruguai, 11, não é? E depois pega o Uruguai ainda. Não, Uruguai não, é Peru. Pedrada, hein? Peru. Dia 15 do 11. Tudo isso nesse finalzinho de ano. Então, pois não é. É bom, por isso que eu tô falando. É sacanagem com o Campeonato Brasileiro. E aí sim. Nada aí, é brasileiro. E aí sim, depois desse jogo contra o Peru, aí é só no ano que vem, volta em março. Brasileiro é que se dane. Mas ainda teremos 4 jogos da seleção. Será que vocês estão vendo graça nisso? Ah, tá bom. Alô? Não vou comentar alô mais. Quem fala? Eduardo. Eduardo do quê, Eduardo? Eduardo Santos Cândido. Do Santos Cândido, e quantos anos? Tenho 26. 2,6, RG. É o famoso água sanitária, né? Ah, sensacional. Cândido. Sensacional. É o Cândido. O Cândido nota 2,4. De novo? Olha, até que foi muito, hein? Porque comparar o cara com água sanitária é demais. Mas não é isso. É, Cândida, pô. Você não sabe? Não conhece? Conheço. Qual eu não compro porque você não mancha tudo. Qual que é o bairro aí, hein? É, vamos ver se o Benjamin sabe aí. Jardim Leblon. Leblon, olha Leblon, só. Ó. E não Jardim é, Leblon. E se não fosse é... no Rio de Janeiro, ele saberia mesmo. Já é, irmão, já é. E não é o Leblon do Rio de Janeiro. Leblon. É o Leblon do fala com o sotaque, Benja. Olha. Fala com o sotaque. Agora é o seguinte. Leblon. Já é. Tem São Bernardo e tem Guarulhos. São Bernardo. Ah, decide um aí, os dois não dá. Tem dois. Guarulhos, irmão. Eu vou saber onde você mora, pega tem dois. São Bernardo. Pega o cotovelo aí, velho. Fala um. Não, é São Bernardo. São Bernardo. Tem acento no R, hein? É, tem São Bernardo. E que time você torce? Tricolor. Nossa estranha. Oxi, o caramba. Nossa estranha no ninho que tá aqui, a Mariana Cristina. A Série B aí. É, time grande é não cai, velho. Também não, é tricolor. Não cai, não, pô. Oi? Time grande não cai, não. Só, cai, só gigante. É. Não cai no brasileiro, não, né? Você quer falar? Nunca caiu. O Paulista, teu time já caiu. Nunca caiu. Nunca caiu. Deixa ele falar do São Paulo, na Federação Paulista. Segue o jogo, sem falatório. Ô, amigão, tamo aqui com a Mariana, queria perguntar pra vocês dois. Sim. Amanhã, qual a melhor situação? Qual jogador vocês entrariam substituindo o Cueva? Então, pelas opções que ele tem, é que o Michel Basso, na verdade, ele não. Acho que ele não quer mais jogar, né? Então já excluiu essa possibilidade. Michelzinho. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Isso. E você, Mariana, o que você pensa? Eu acho que tem alternativa mesmo, vai ter que ser o Luiz Araújo, mas eu acho que o Michel Bastos, ele deveria sair fora mesmo já deveria vir. Entra com 10 e não coloca o Michel, pô. Não, mas não tem jeito. E o Davi Neres? Entra com 10. O que vocês acham, de repente, de chegar lá e falar... Põe o Davi. O Davi Neres. Põe o João, Schmidt. Pra quem não torce pro São Paulo... Ele é parente do Gustavo Neres? Não, não é, não é. Não é. Não. Aquele que falou Corinthians Futebol Clube? É. Não. Põe o Jean, põe o João, põe o Davi. Mas não põe o Michel, velho. Não, o cara Michel Bastos... Ué, põe esse cara, meu... Dele, deu pra ver que ele não entra com 10. Pô, ele Davi não tem vontade. O Palmeiras, pô. O Palmeiras já tem Moisés, Jesus... Agora falta o Davi. Então, falta o negócio é Davi, João. Pro ano que vem, ver se consegue trocar por algum jogador. Coloca, né? Então, pergunta, sub-15. Então lá. Pergunta pra você. Você acha que o São Paulo termina em que posição esse ano? Ele pegou a toalha. Não, assim, eu acho que não, cara. São Paulo também, pra Libertadores, eu acho muito difícil o G6, né? Ah. Mas eu acho que o São Paulo tem dois jogos cruciais aí pra definir, que seria o Santos e o Corinthians. Não. O Santos agora perdendo o mando, né? O São Paulo... combinou aí pro Pacaembu, que eu acho que perde muita força. Sim. E contra o Corinthians, eu acho que dá pra ganhar, porque o Corinthians também tá nada disso, né? Mas ah, vocês são freguês, Paquito. Mas aí, você acha... Dá uma segurada aí, mano. Freguezão. Não, pega o retrospecto aí, e nosso. E você, Mariana? Você acha que o São Paulo... mais, se o Corinthians ficar esperto, o Corinthians é que vai cair. Ah, onde? Meu Deus do céu, velho. Bom, 45 ainda não fez. E você, Mariana, você acha que o São Paulo vai terminar em que região aí? Do 10º ao 16º? Do 10º ao 16º. Acho que o 12º ali, chorando. O Mota falou que acha que pode cair. Você concorda com o Mota? Nunca falei isso. Foi o único que defendi até... Nunca. E vou até o final. Não cai. E vem de, e vai chegar em 8º. E vem de Branca de Neve, hein? Você apostou que ia chegar no G4. É, mas agora já não é. Vou pagar a aposta, mas São Paulo chega em 8º. É que eu não tô achando a roupa da... Não, ainda tem chance de chegar na Libertadores. 2% de chance. O São Paulo pega o G6. Todos os jogos, aí chega. Então, olha, quer mudar a aposta? Eu te dou uma oportunidade. Qual é? Porque agora tem o G6. Se o São Paulo chegar no G6, você vai pagar a aposta, hein? Eu venho de Branca de Neve. Se não, você vai fazer o programa. Aposta aí. Você vai fazer o programa inteiro com meião, calção e camisa do Corinthians. Não. Aí não. Prefiro vir de Branca de Neve. Mota, entre os seis. Entre os seis, não. Não. Prefiro vir de Branca de Neve. Quanto que deu sexto? Não. Eu prefiro pagar a aposta de Branca de Neve. Esquece. 42. Sei lá. Olha que loser. Essa camisa não. 42, São Paulo tem 36. Olha aí, mano, acredita. Não. O time tá bem. Não, até acredito, mas se fosse pra pôr outra coisa, sim. Mas a camisa do Corinthians, não. Se fosse pra pôr outra coisa, qualquer coisa, velho. Pede outra coisa, velho. Vai, velho. Pede. Vai chocar uma cenoura. Pede outra coisa. Vai chocar você, uma cenoura. Você que falou aí, velho. Ô, Chupacabra, presta atenção. Nós vamos trazer, a gente sorteia um ouvinte. Que tá disposto, você vai dar um beijo de língua de 3 tá minutos. O Modena, por exemplo. Não, mas ouvinte. Não, o Modena. Você beijaria o Modena. A cara de puta noite. Aquela boca de bueiro, velho. É mesmo, você beijou o Gilson, cara. Eduardo, o Gilson é mais cheiroso. Pra você ter uma ideia, o Gilson é mais cheiroso que o Modena. Eduardo, um abraço pra você. Cara de muito noite, obrigado. Boa noite, valeu. Boa noite. Vai lavar uma louça. Vai caçar homem na rodoviária. Esse foi o juiz. Igual a mulher do cara. Segue o jogo. Sem falatório. Esse foi o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Você ainda não trocou as caixinhas do sem parar pelo novo adesivo? Ô, troca lá. Eu troquei. E continuo com toda a comodidade e tranquilidade que o sem parar já tem. Mas agora, meu carro está muito mais bacana. Sem parar, sempre manda muito bem, né, cara? O pessoal lá criou essa história do adesivo. Você passa lá só com adesivinho por pedágios, estacionamentos. Você não tem que se preocupar com moedinha, tickets, um monte de coisa chata, né? Sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu sem parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do sem parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o sem parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos passar no KFC, mano? Opa, vamos lá, assombrar. O KFC, o frango mais gostoso do mundo, também é generoso demais, cara. E todos os anos ajuda milhões de crianças pelo mundo inteiro. Começa sábado que vem o ADD Hope no KFC Brasil, galera. De 8 a 16 de outubro, a cada balde de frango vendido, o KFC vai doar R$7 para o programa de combate à fome da ONU, cara. O maior programa do mundo de combate à fome infantil, hein? Animal. O maior programa do mundo, hein? Por isso mesmo, vá ao KFC já nesse próximo final de semana e peça o seu balde. E ajude você também milhões de crianças espalhadas pelo mundo, cara. Legal demais. O ADD Hope KFC funciona de 8 a 16 de outubro, hein, galera? Em todas as lojas do KFC. Acesse aí kfcbrasil.com.br e encontre a loja mais próxima para que você possa participar também. Porque é muito legal você poder ajudar o próximo. E o KFC sempre faz isso. Parabéns, KFC. Essa iniciativa é muito legal. Parabéns ao Boa. KFC. Agradecer a presença da nossa primeira ouvinte aqui do Outubro Rosa, a Mariana. Obrigado, viu, Mariana, pela sua visita e pela sua presença. Olha, muito obrigada. Vocês são super pagáveis. Estou muito feliz. Eu ouço vocês há muitos anos. Eu estou super nervosa. Para mim, está sendo muito especial. O Mota te tratou bem? Assim, mais ou menos. Outra ira. Melhor. Você fez uma sacanagem com o Bar? Você trouxe um monte de bombons e ele tá. O Bá tá fazendo regime. É. Ele conheceu uma moça nova. Outro? E o homem, quando conhece mulher nova. Ah, Bá. Ele pega os bombons e dá pra ela. Começa a querer comprar roupa nova. Ó, os indícios. Ó lá. Roupa nova. Roupa nova, eu tô com emagrecendo. Fazendo, tá deixando, mudando o visual, tá deixando barba. Raspando tudo. Tá mudando. Tem mulher na história. Tem mulher, velho. O Bá é doente, cara. É. Raspando que é ruim. Tudo. Mariana, porque a partir do momento que a gente começa a se apegar, né? Que o Bá leva pro resort, apresenta pra gente, a gente começa a criar um vínculo. É. Aí ele vai lá e troca. Não agora a gente vai ter que deixar de ser amigo no Facebook, tal, pra ficar mandando mensagem e tal. Eu não vou ter coragem de ficar falando com ela, velho. Gente, deixa eu agradecer e mandar um beijo pro meu marido, Robson, que tá me ouvindo. Ele também, graças a mim, claro que ele tá ouvindo vocês, porque eu que comecei a ouvir. Legal, obrigado. Boa. Quero mandar um beijo pro pessoal do WhatsApp, do Cê é Louco Cachoeira, que é meu grupo lá do WhatsApp. A minha amiga Karina, super São Paulina, que nem eu. Os meus amigos, a Jaqueline, Bruna. Ó, o pessoal lá do Mackenzie, o pessoal que estudou comigo. O pessoal da igreja, da Quírios, que também ouve a rádio. Legal. Um beijo pra todo mundo. Se eu esqueci, me desculpa. Não, teus amigos de infância, lembra? Aí? Também. Tem um monte de gente que ouve vocês. Não, ó. Mina, só pro Meijinha, pra falar pra você. Beija. Eu sou lá de Osasco, o bairro que o Rudy odeia lá, a cidade que o Rudy fica falando mal. Eu fiquei meio chateada por causa disso, mas fazer o quê, né? Mas eu vim aqui assim mesmo, então quero agradecer vocês. Você viu que ele não morde. Beijo. Boa, um beijão. Valeu, Mariana, tchau, tchau. Obrigado. Amanhã volta o Estádio 97 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira. Faça crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Toda quarta no Energia na Noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Meia-noite, energia. E aí, Paulo Ricardo, cara, aonde que você vai viajar no verão, cara? Faladinho, você sabe que aqui, Paulo Ricardo, só viaja pra lugar legal. Eu vou embarcar no navio do Energia na Veia. Pô, cara, eu também, cara, vamos fazer, cara, o show lá, cara, vai ser animal, cara. Pelo amor de Deus, para de falar, cara, e vamos embarcar. Navio do Energia na Veia 2017. Quero agradecer vocês. Você viu que ele não morde. Beijo. Boa, um beijão. Valeu, Mariana. Tchau, tchau. Obrigado. Amanhã volta o Estádio 97 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira. Faça crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo?